Olha, não sei, viu? A casa tá caindo, mano. A minha tabela pode estar errada, mas pelo que eu tô vendo aqui, não tá errada, não. O Corinthians ainda tem 6 pontos de vantagem pro segundo colocado. Só? Mas ainda tem 8. O cara que chegou agora da Nicarágua, o cara vai olhar e falar, opa, o Corinthians ele tá em 17º, 18º do Campeonato Brasileiro. Não, mas não é o caso, não é o caso. Inclusive, daqui duas rodadas, vamos pegar essa porcada ridícula e vamos arrancar. Anota aí, anota. Cadê a produção? Eu só quero pedir uma gentileza a todos. Ô, mano, por favor. O senhor faz o favor de ligar a sua câmera, que nós estamos querendo ver essa cara de bunda. Cara de nada, esperando, filhão. Ah, muito bem. O meu Skype aqui tá ligado, irmão. É... tô esperando aí a conexão. Não pegou fogo aí, não? Louco. Não pegou ainda. Tá tudo sob... tá tudo sob controle, Ben. Tá o Corinthians ainda mantém 6 pontos à frente do segundo colocado. Aí. E tá tudo tranquilo. Temos 2 horas e meia pra decupar o assunto. Pra decupar o mano. É, temos aí 2 horas e meia pra desenvolver o assunto, não é mesmo? Eu julgo o verbo decupar. Chegou. Ah, chupa, Ben. Chupa também. É gelado aí, do caramba esses caras, meu. Ah, meu Deus do céu. Ô, seu Bento! Ah, vamos às manchetes, seu Bento? Eu acho que a gente poderia fazer um resumo. Não, vamos direitinho. Os caras estão pressionando. Faz o resumo. Então vamos pro padrão. Você não aguenta a pressão? Eu não, vamos aí. Vamos ao Palmeiras, então. Vamos ao Palmeiras. Nós. Foi o porco. Acabou cacheia, né, porco? Tá bêbado, ai, não, porco renasceu. Eu estou comendo bombons, eu estou feliz porque o Palmeiras conseguiu já os pontos necessários para sair da zona do rebaixamento. Estamos tranquilos. Estamos longe ainda do líder. 6 pontos é muita coisa e vambora, é nóis. Tá mais, seu Bento? O que temos do Verdão? Só sei que daqui a 2 rodadas nós vamos enfiar uma guasca num timinho aí. Ah, é? Isso eu tenho certeza. Esse ano não ganhou, viu? Isso eu tenho certeza. De 2 clássicos perderam os isso, dois. Isso eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho certeza. De 2 clássicos e vou dizer uma coisa. Perderam os dois. Falou muito, cidadãozinho aí, que tomou naba. E vou dizer uma coisa pro senhor. Aposto que você quiser. O meu contra o seu time, eu aposto que você quiser. Na casa de vocês, onde você quiser. Em Marte, em Júpiter. Que essa praga de vocês não ganha de nós. Agora fala de nós aí, senhor. Porque você foge das apostas. Você não tem muito hábito. Você não tem muito hábito. Tenho hábito de apostar. Tenho hábito de apostar e ganhar de vocês. Isso eu ganho direto. Não importa. Dois clássicos esse ano de Corinthians e Palmeiras, vocês tomaram ferro nos dois. E o ano passado vocês tomaram ferro em todos. Mas e aí, ó? Falando desse ano, filhão. Mas a gente. Aonde tomou ferro em todos no ano passado? Todos, tomou ferro em tudo. Fala aí, ó. Fala bobagem. Temos mais vitória que vocês, trouxão. Vai. É freguês. Você é freguês. Freguês tem razão. Fala aí. Tá falando, sabe nada. Palmeiras tá de volta amanhã aos trabalhos. Né, quarta-feira e deve, Domênico. Ah, nós estava de folga, é isso? Folga até amanhã, né, volta dos trabalhos para amanhã. E deve ter aí quase ninguém no departamento médico, hein? Quase ninguém no departamento. Quase todos os jogadores do elenco. Tem jogador pendurado, senhor Bento, para esse jogo, não? Saudade do Valdívio, hein? Saudade do Valdívio. Temos o jogadores. Ele puxava o bonde, depois que ele foi embora, começou a ficar vazio lá. Não sei, Domênico. Depois não. Eu vejo se vocês têm pendurado. O jogo é só segunda-feira. Você tá louco também, você tá me ferrando aqui. Não, desculpa, seu Bento. Eu sou pendurado. É porque o outro lá tem um monte de pendurado tem, aí, viu? Tem, mas não. Uma porrada de jogador pendurado. Tem preso também. Mas vou fazer um apelo aqui. É só a segunda. A porcada vou também fazer tem. Um apelo aqui. Vou fazer um apelo aqui. Apelo. Então, se tem, que dê amarelo pra nós. É pra nós tentar ir mais fraco com os caras. Acho que o prazo. E juizão que vai apitar Corinthians e Ponte. Naturalmente. Vou pedir uma coisa. O juiz que vai apitar Corinthians e Ponte. Não dê cartão amarelo pra nenhum desses que estão pendurados aqui, eu não quero. Eu quero completo. Não. Quero bater na cara desses caras completo. Dessa praga. Porque senão, Sobra, vem aquela desculpinha. Porque reserva. Amarelo, time reserva. Eu quero bater na cara do titular. Não. Dessa porcaria esse titular aí. Que esse time. Esse bateu, é isso aí. É dentro do comedor, é isso aí. É isso, essa é a cara do Corinthians. É isso que eu quero. Tá bom, seu Bento? Mas é isso aí. Não, se eu me engano, o Prazi, mais um aí. O Prazi, olha o retrospecto desse ano aí, porco. Você vê, né? Você vê, né, seu Bento? O seu Bento, você vê só, né? O Prácitão amarelo entra o Jailson. Olha só que. Então, assim, eles não. Quem, se o Jô tomar amarelo que tem, entra o Casim. Você entendeu como é que funciona? Você vê a diferença do time? Então, assim, toma amarelo aí, que se dane. Eu não quero que dê amarelo pros caras. Não quero. Ô, juiz, qual que é o juiz do Corinthians e Ponte? Verifica pra mim. Vou falar com ele, sei lá. Ô, juizão que vai apitar aí. lá em Macaca, no Catsu, que você não dê amarelo pro Corinthians, por favor. Evita, aliás, evita. Eu não sei, eu não quero. Pro Mano e pro Benja, procede que a Pesca Ponte Preta quer levar o jogo pro Brinco de Ouro, é verdade isso aí? Brinco de ouro? É, ele tá querendo zoar. Não, é sério. Não é zoeira, não. É mudança de mando, é isso? Mil. Ah, mais gente, 32 mil lá pessoas, 32 mil pessoas. Mas tava querendo mudar, sim, é verdade. Não vai ninguém nesse jogo da torcida da Ponte. Ah, não vai, não. Olha, a Ponte, ou ela ganha, ou ela ganha. Porque senão, se ela perder do Corinthians, a Ponte já foi pra vinagre, mano. Ela ganha pelo menos com dinheiro. Ah, eu sei, mano. Assim, a Ponte, eu sei. Tá difícil a situação da Ponte. Mas, do ponto de vista deles, é a última esperança. Eles estão a 4 pontos da sair da zona de rebaixamento do primeiro que tá fora, não é isso? Já tá 4? Acho que. Não, a 4 do São Paulo. É 5 do São Paulo, né? 2 pontos do Avaí. O Avaí tem 34. Então, 32 eles têm. E a Ponte tem 32. É uma vitória. É uma vitória. E depende dos resultados aí, né? Só o William mesmo não vai jogar contra o Cruzeiro segunda-feira, na Arena Palmeiras, às 20 horas. Arena Palmeiras. Não, acho que não é Pacaembu, não. Não. É? Arena Verdão? Então tá bom. Dudu. Ó, Casa Grande no Globo Esporte de hoje declarou: eu acho que o Corinthians perde o título para o Palmeiras. Não, imagina. Calma, mas só sabe em que circunstâncias que ele falou isso. Os caras têm uma hora que foi que ele falou. Os caras têm um monte de ponto na frente. Isso tá de brincadeira. Temos mesmo. É difícil de perder o campeonato. Mas esses caras iam falar quando acabou o primeiro turno, que o Corinthians era campeão. Os caras não estavam tocando o hino de We Are the Champions no primeiro turno. Então sim, pra que vai falar o quê? Eu sei que o Palmeiras estava... Eu sei que estava... É que nem em Fórmula 1. Fórmula 1. Nós estávamos a 17 segundos... Como se fosse, né? 17 pontos atrás. 17 segundos atrás dos caras. E faltando agora 8 voltas pra acabar. Sim. Nós estamos a 6 segundos. Ainda. E o motor do cara tá fumando. Eram 17. Então assim, na Fórmula 1, às vezes acontecem algumas coisas, né? Ou o carro que tá liderando a prova já começa a dar sintomas de que não tá legal e vai pro saco, ou ele tá se poupando. Ô, seu Bento. Não sei o que vai acontecer. Que hora era? Que hora o Casagrande deu essa... Ah, tava já. Ele falou que hora? Na hora do almoço. 4h20. Já tá. 4h20. Ah, tá, só pra saber. Eu vejo muitos caras da imprensa aí desesperados, né? Mas desespero toma conta, eu não sei porquê. Mas quem tá desesperado? Quem? Um monte de cara. Não, um monte é muita gente. Cite nomes. Um monte de cara aí. E falou agora que já... Agora já virou aí. Tem um aí que falou que tem esquema Crefisa. Olha os caras. Eu vi isso aí. Olha os caras. Você viu isso aí? Vi. E é um cara que... Esquema Crefisa. Esquema Crefisa. Que agora o Palmeiras comprou o campeonato. É brincadeira. O Palmeiras comprou agora. Quer dizer, não comprou desde o começo. Comprou agora. Agora comprou. É legal. Então eu vejo um desespero. Eu não sei o porquê. Os caras são campeão, pô. Que desespero que tem que ter. Boa. E o Corinthians será campeão mesmo. O Mano mesmo falou que vai ser campeão. Tá batendo aí, Anara. Tá batendo que vai ser campeão. O Palmeiras tá na dele. Nós estamos fazendo ponto pra chegar na Libertadores. Vocês estão na sua desde o primeiro dia do ano. Não somos Libertadores. Fica na miúda aí. Você vai falar da naba já já, mano. Fica na miúda aí. Fica na miúda. Calma, calma. Tem tempo pra todo mundo. Estádio 97 tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Sai de Atlântica, apartamentos com lazer e segurança para sua família. Venha ver o decorado pronto, acesse saideatlantica.com.br. Exegue, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento! Ah, Santos! E só para concluir, Sandro. Let's go! É verdade, chegou a informação que o Palmeiras realmente comprou o campeonato. Comprou na promoção do Black Friday. No Black Friday nós compramos. Black Chicken. Nossa, velho. Mas vamos aí, Alcinho Santista. Então aí, não tá animado. Ganharam o que esse ano, porcado? Se fecha. Hein? Ô, seu Bento, eu sigo o relator. Qual? Meu carro tá na pista, já não vai mais pro rebaixamento. E a gente tá acompanhando a briga lá na frente. Aí, RG, entendeu? Tamo lá, acompanhando. Santos, mas como você briga na frente? Palmeiras e Santos tem a mesma pontuação? Tem. Não, mas isso. O Palmeiras, por critério, está na frente. Mas vitória. Ah, mas tá ali, né? Roda a roda. Tem que respeitar. Você acha que os dois podem bater ali na frente e sobrar? Não, eu espero que o Palmeiras faça o serviço dele, porque nós já fizemos o nosso. Exato. Tá certo? Ah, entendi. Então, se o Palmeiras fizer o dele, tamo ali. Tamo amanhã, Peixe volta também a trabalhar amanhã. Sim. Essa folguinha não caiu muito bem lá. Folguinha? Essa folguinha. Porra, aliás, só tem folga lá. De dois dias. Eu acho que o elenco quis que o Levi ficasse. Toda semana, então, tá toda semana é folga, velho. Levi parece que dá um boi pros caras lá. Que entendeu? Usão. Então tá de volta amanhã. Isso aí, tem que ir, Bruno Henrique volta. Precisa saber, então, São Paulo. Dizem que pode voltar o Bruno Henrique, dizem que pode voltar o Renato, quer dizer, dizem, então vamos aguardar, tomara que volte, né, pra pelo menos dar um pouco mais de qualidade, porque senão vai ser parada dura, né, velho. Fala, Benjamin. Eu tive uma informação aí que o Santos acertou a contratação do Romarinho, lateral esquerdo do Ceará. Meu Deus. Por um contrato de 5 anos que ele deve acertar semana que vem, deve assinar com o Santos. 5 anos? Tá aqui no lance aqui, eu acho. Era aquele Romarinho do Corinthians. É, lateral esquerdo. Eu repliquei. Romarinho, lateral esquerdo do Ceará. Ô Benjamin, eu repliquei essa informação no meu Twitter de manhã, um cara que, um setorista lá do Santos, e aí escutei depois, ouvi você falar no seu programa lá. Eu não faço a mínima ideia, velho, de quem é o Romarinho, não. Vai que joga bem, vai saber. Né? Espero que sim, né? Jogou no Red Bull. Agora, quem acompanha o campeonato diz que ele fez um bom campeonato. Ele é lateral esquerdo, né? Indica que o Zeca, né? Então, se é lateral esquerdo, porque o Santos não vai ficar com Caju, Romarinho, mas, peraí, Zeca. O Caju, você Caju não sabe é também. Não, é esquerdo. Não, o Caju é esquerdo. Caju é esquerdo. Mas tá... Mas o Santos não tem lateral reserva. Não, mas o Caju, ele tá à disposição lá pra jogar. O Caju não é aquele que andava assim? Não, é o que foi e voltou. Diz, o Castanho é do outro lado, né, Marcos? É o que foi. Tentaram vender o carro e falaram, esse carro aqui não. Mas ele se colocou à disposição lá, então, sei lá, né? Mano? Tá lá. É, ué. Então, três laterais esquerdos. Tem que botar calço? O de Pauline. Ele usa o sapato Luiz 15. É. Um é Luiz 15 e o outro é chinelo. Tipo RC. Não há possibilidade de vir logo dois de uma vez? Será? Barra Funda, logo vem Lucas Lima e Zeca. O Zeca? Zeca também? Zeca? Zeca, eu acho que tem proposta. Teve, pelo menos, já de fora. Acho que tem mais mercado. Acho que o Zeca não. Olha Santos... seu Bento. Não é viagem isso, não. Tá o Palmeiras tá desesperado atrás no lateral esquerdo. É. E o Lucas Lima, até onde eu sei, já tá palavrado, tá tudo certo. Tá vendo? Aí. Faz um remate lá. Mas o Egídio tá acertando, ele tá renovando. O Cruzeiro vai pro Cruzeiro, acho que o Egidião vai pro Cruzeiro. Cruzeiro? Egídio não fica no Palmeiras. Não vai pro Cruzeiro. Que pena. Tive com ele uns 20 dias atrás aí. Na balada. Quem, ele tava chorando na balada? Chorou no seu ombro? Não, no programa do Parmeira, da Web Rádio lá do Parmeira. Aí ele tava lá no programa, fora do ar. Sei lá, não mostrou. Você vai entregar o fora do ar? Não fala o que ele falou fora do ar. Ele só falou isso só, ele falou mais coisa, mas não posso falar aqui. Ah, bom. Porque o Egídio não fica mesmo, seu Ben. Não fica, ele ficou chateado comigo, não, né? Não, o Egídio não fica, a Arouca deve sair, Zé Roberto não vai renovar. Tem mais um ou dois. Vou dormir, Vanessa, ele tá puto comigo. Quero que se dane. Mas o Zé Roberto não tem como renovar, só tem como envelhecer. Zé Roberto do Palmeiras já foi. Zé Roberto sai do Palmeiras e vai pra uma casa de repouso. Roger Guedes vai sair. Tá na andropausa. Roger Guedes não fica. Mas ele era muito... Foi indicado pelo... Quando o Cuca tava lá, ele ainda dava um gás, né? Ele chegou a jogar bem, né? Eu vou dizer pra você, ele não é ruim, não. Ele jogou bem com o Cuca. Ele não é ruim. Mas deve ser aquele jogador... Eu não sei o que aconteceu, ele se perdeu, né? Se perdeu. É o kit, né? Deve ter um kit. Você leva, Muito bem. Mas o Roger Guedes parece aquele jogador, parece aquele Maicon Leite, lembra? Um pouco melhorado. Corre, né? Melhor, né? Só corre. É correria, né? Mas é um jogo, às vezes... É o Maicon Leite loiro. Isso. Pô, falando em melhorar, lembra o Luiz Araújo que foi lá pro Lille? Sim. Com aquela moça bonita, aquela namorada bonita, Miss. E aí? Que a gente ficou pagando um pau aqui vendo pela internet. O que aconteceu? Coisa fina. Casou, já vai ser pai, o caramba. Caraca, velho. Mais esperta que essa é só a do Neymar, que teve um tipo aí. Ô, você acha que... Rápido o negócio, melhor, né? Parece um HDI bate-pronto, isso aí é rapidinho. Mas é bem rapidinho, viu? É rápido o processo. O processo é rápido. Quanto tempo você demorou pra fazer filho, RG, depois você casou? Porque eu não era jogador, infelizmente eu não continuei na profissão. Então demorou pra caramba. Muito. Mas você tem meia dúzia aí espalhado, né? Não conta isso, porque os registrados ficam... O meu irmão não se preocupa com isso, viu, RG? Porque ele não é rádio, mas é estéreo. Seu desgraçado. Mas não é a propaganda que ele faz aqui, não, hein, mano. Você é louco, RG. Imagina. Esse moleque é oco. Não, mano. Usa de silicone, mano? Ô, oh, mano, é. Ele tem aquela sacolinha. Sacolinha de sacolinha murcha, igual. Mas não é. Humano. Rendido. Humano, ele fica. Humano, ele fica usando esse tipo de produto aí, velho. Fica com aquelas bolinhas de poodle, manja, tipo. Aquelas ervilhas de poodle. Não, mas eu, outro dia, você tava falando a verdade que as pessoas que tomam certas coisas por aí, fica para que uma uva passa? É, tipo, hormônio, geralmente, aí ele atrofia o testículo. Aí isso, o pessoal usa depois uns negócios aí pra fazer TPC, né? Que é terapia pós-ciclo. Você já tomou essas coisas, Marcão? Não. Não? Ainda não? Tô falando por causa do meu irmão. Meu irmão que é um cara que... Como assim, aonde, seu irmão? Fala dando risada. Ô, você toma os negócios que filhão? Você atrofia as bolas, ô Maurício? Que isso? O Marcão falou que só fica com a bucha cheia do fofão, mano. Pelo contrário. Aqui tem o saquinho de boxer, sabe? Boxer. Aquela pera que dá soco. Ai, ai. Que coisa. Ai, que animal. Que coisa. Dodô. Vai, não, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo tem um parque. Sim. E uma... Imagina você morar num lugar, um parque e uma represa de vizinho. Privilégio, hein? Pô, privilégio. Demais. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra você. Isso já existe e aqui em São Paulo. Aqui? Onde? Sim, senhor. Aqui? É o novo lançamento da Trisul. Fica do lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Meus amigos, eu estou falando do Side Atlântica, Sombra. Eita, bom isso aí, hein? Ótimo! Ah. Escuta só, 2 dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, com segurança de condomínio fechado, amigão. Tá bacana, incrementado, mas aí fica bem mais caro, né? E se eu falar pra você, por exemplo, que as parcelas cabem no seu bolso, acredita? Acessível? Opa, super acessível. Mande informações, por favor. Então vamos lá. Então, olha, venha você e os ouvintes e aproveite pra conhecer o decorado, hein? Já tem decorado lá, viu? Oba. E informações, aliás, você quer muito mais informações, é só acessar agora. Acesse o site sideatlantica.com.br ou você pode ligar também, que é o 5599-8715. 5599-8715. É o Side Atlântica. Mais um super lançamento da Trisul, hein, meus amigos? Boa. Vai conhecer, legal. Conheça lá, liga lá, 5599-8715. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, marque na sua agenda neste mês. Você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Continuando com as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97, seu bem. São Paulo! Boa! Lá, ao contrário do que o Leco disse, presidente de vocês, então, parece que eles não se falam direito lá, né? Não estão falando a mesma língua, né, seu O Pinotti confirmou que o... Eles não falam a mesma língua? Não. Fala a língua da incompetência. Isso. Eles falam assim. Então. Eles não falam a mesma língua. Então tá certo. Isso... Esse é o São Paulo. É. Um é competente e o outro é o quê, Marcão? Não, os dois falam a mesma língua. A língua da incompetência. Ah, tá. Então, beleza. Então, o Pinotti hoje confirmou que o clube trabalha pra ter o Jusilei em definitivo pro ano que vem. Né, os chineses lá... É difícil dar uma... Fala, por que não falou isso a semana passada? Esperou o cara voltar a jogar bem. Por que não falou isso há 10, 15 dias atrás? Pois é. É porque agora tá em alta. Né? Aí, de repente, acordou segunda-feira e agora... Oportunismo, né? Agora tá em alta, Jusilei. Porque jogou bem? Porque a torcida pediu a presença dele? Não teve a manifestação de um jogador de São Paulo. Quem é que disse que foi lá? Hernanes. O Hernanes. Então, aí... Mas o RG, a questão é financeira. Por mais que o Jusilei possa estar jogando bem... Mas ele tem contrato na China até 2019 e os chineses estão pedindo 7 milhões de euros por ele. Como é que você faz negócio numa situação dessa? Não tem jeito, irmão. Ah, até dada. Ó, você mete uns 3 milhões de euros e manda o resto de poodle. Os caras curtem lá um cachorro. Não fala isso, você tá mas, louco. Não, os caras gostam. Outra raça, mas né? É o que eu acho é o seguinte, agora ficou esse rebu aí, porque o Leco... Mas que beleza, esse Leco é sensacional, né? Que presidente que nós temos. Olha que show de presidente. É uma impressionante. Ele fez escola com o Mustafa Contúrcio. Só melhora, né? Não, assim, ó, esse é bom, barba. Esse é bom. Porque esse ele, mais de mês atrás, chegou e falou assim... Ah, não tem jeito, o Jusilei é caro, ou seja, ele jogou uma água fria, você entendeu? O cara deu aquela brochada, né? Aí o André Hernan, no fim do jogo, repórter da Globo lá, foi lá e perguntou no fim do jogo, mas como fica isso? O presidente dizendo que não tem jeito, etc. Pô, eu fico abalado, fico triste, né? Não tem o que falar, mesmo que seja difícil, sim, mas você não pode chegar... Você desmotiva o cara. Ninguém tá dizendo assim, que, por exemplo, não, o São Paulo tem que comprar o cara. Tem um valor financeiro altíssimo envolvido, mas você chega e fala assim, cara, nós vamos tentar até o fim. Não, o nego vai lá na imprensa, na mesma entrevista ele chegou, ele praticamente entregou, que não ia ter mais Under Armour, já desvalorizou. É. Quando o cara fala isso... Ele já chegou, ele já falou assim, não compra mais a camisa que vai mudar o fornecedor. Detalhe, faltava uma semana pra estrear a terceira camisa. Exato. Verdade, a preta, né? Foi um absurdo. É igual você ir comprar um carro que você sabe vai sair de linha. No Não, e os caras vão lançar o carro, né? Aquela coisa, o cara é louco. Então, cara, olha, o São Paulo é tudo errado, bicho. É tudo errado. É na base da sorte e do apoio da torcida. É tudo errado. Pinote, Leco, esse conselho aí. Pelo amor de Deus. E o pior é que não tem conserto, viu? Não. Isso aí é o novo São Paulo que ficará. Igual a todos os outros. Ganhará títulos na questão da sorte e do acaso. E detalhe que agora dizem que a fornecedora e o São Paulo estão negociando um acordo para ela se manter, né, com o contrato vigente. E aí? Falou que ia embora, falou que saía. E do nada os caras soltaram essa nota. Ou tem alguém mentindo. Alguém mentindo. Tem alguém mentindo nessa história. Porque... Que mais, seu Bento? Tem uma coisa boa aí, não? Não, volta. Coisa boa tem. Agora tem. Se prepara pro jogo contra o Santos. Ótimo. Santos 17 horas, sábado, jogo, no Pacaembu. Drama não terminou. Não pode perder o jogo. Vocês não caem mais. Para de ver. Terminou sim, pode perder. Para de frescura. São Paulo é assim, gente. Pode perder. Mas é em casa. Pode perder. Esse é o São Paulo do campeonato. Para de frescura. Acabou. Aí perde, fica depois todo mundo preocupado de novo. Ninguém vai brigar se perder pro Santos. É luta do bem contra o mal. Fica tranquilo. Vocês não caem mais. Fica. Para. E ainda para completar as informações do São Paulo, aí, seu Bento, hoje começou a vender os ingressos aí para sócios torcedores e amanhã vai começar a vender pro público normal aí. Que tem um bom público, hein? Ah, deve esgotar, hein? Aí, ó, arquibancada amarela, verde e laranja, 30 conto, tobogã, 20 conto. E no site totalacesso.com você pode comprar seu ingresso pro jogo. Aliás, outro dia, não sei se foi nesse jogo, foi no outro jogo contra o Atlético Paranaense. Sim. Os caras falaram assim: não, olha, no estádio não aceita cartão. Não aceito. Foi lá, foi contra o Atlético. Não, porque cartão de crédito realmente é uma coisa que hoje em dia é muito raro. É uma coisa ainda... Quase ninguém usa, né? É uma coisa ainda a ser implementada. Mas, ninguém é tá usando. É só país de primeiro mundo que tem cartão de crédito. Ninguém tá usando. Você não usa. A maquininha custa caro. Ninguém tá usando cartão de crédito. Então lá, o torcedor tem que ir pro estádio e não pode fazer uso do cartão de crédito. Tem que levar balão de cheque. É brincadeira. Olha, essa jogos, empresa aí que faz venda do São Paulo, tal de Total Acesso, meu Deus, deve ser igual do Santos. Quem comprou aquele pacote para todos os jogos do Pacaembu, teve uma dificuldade para entrar no Pacaembu. Olha, o que teve gente reclamando. Então, mas todo jogo do Santos é a mesma coisa. Isso é recorrente, é problema de organização mesmo ali. O único que não dá problema é do Corinthians, aí o resto e o do Palmeiras eu não sei. Agora, mas o RG, geralmente os clubes eles não aceitam esse método de pagamento porque você tem aquele percentual que fica retido pelo cartão de crédito. Mas por que o Corinthians não tem problema? Porque o cartão de crédito é menos de 2%. Quando você. Não, é 3,5%. Não, mano. 3,5% dependendo do cartão. Depende da negociação da empresa. Tem empresa muito menor aí que negocia por 2% até menos. Fica sossegado. Depende. Não é uma regra. Não é 3,5% era antigamente. Porcentagem muito pequena. Não agora é caiu muito a porca. O negócio é o seguinte, até inclusive, RG, quando você vai fazer parcelado através do fiel torcedor, etc e tal, salvo engano, É, não é através da bandeira do próprio cartão que você faz o parcelamento lá. É através de uma outra empresa. Eu não preciso falar o nome aqui também, porque eu não vou fazer jabá pra ninguém. Claro. Mas é através de uma outra empresa que você acaba, talvez, diluindo aí o pagamento da anuidade que você faz. Tá aí bom, mano, mas o Corinthians encontrou a fórmula certa, perfeita, pra não ter, porra, esse tipo de problema. O Corinthians é uma referência, né, Regina? É, vai. E poder beneficiar o seu torcedor, né, velho? Eita. É uma referência em não pagamento. Aonde? 37 pontos, ninguém escapa não, tá gente. Livre, mesmo, pode antes. Somar mais 3 aí no sábado. E, ó, isso, e possivelmente vai levar uma surra do Santos aí na próxima torce rodada. Mesmo, antes, torce mesmo, torce mesmo. Não, não vou torcer não, mas é questão de analisar elenco. Não vai. É questão de analisar elenco. Não vai. Ó, Vitória ganha, o Avaí ganha e o Sport ganha. Não torce pro Santos não, hein? É, mais um na bota. Mais um aí, cuidado. O Santos é aquele bêbado embalado na descida. Daqui a pouco vem a reta de novo, ele começa a andar devagar. Se é bêbado, que Corinthians quer subir, é. Né? Vai, se o Santos é bêbado, imagina o Corinthians tá poupando o time pra Florida Cup. Para, mano. Fala da naba, vai, põe aí. E aí? Calma. Estádio 97 tem o oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Estela Barros Turismo, maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! O placar do Estádio 97 informa... Pera aí que tá tocando aqui, ó, que meu celular tá no modo Corinthians. Silencioso e tremendo. No Engenhão, com os pés quentes lá, ó. Benja aí, mano. Hoje não! Hoje sim! Botafogo 1, 2, Corinthians 1, Jô. Teve pênalti no final, né? E aí, Jô, como é se sentir do outro lado, hein? Parece que o juiz não deu porque se confundiu a camisa aí. Mas, ó, o Corinthians é tão ladrão que estão roubando até a má fase do São Paulo. Até Libertadores correm risco, hein? A vaca já foi pro brejo. Você é muito escroto, Caipira. Ai. Que Caipira foi, escroto. Quem é isso aí? Atenção. Que é isso, Marcão? Vai, o Bambi. Nossa, cavalo paraguaio. Maior da história. Nossa, que deitada que o Marcão deu em você agora. Fala aí, Ben. Fala aí, mano. Não tenho o que falar. Diga. Hoje. Meio abalado os jogadores. Gabriel deu entrevista, preocupante. 6 pontos aí, a diferença. A ponte lá, fez continha, fez continha. Agora tem que fazer continha. Ontem. Continha não, irmão. Pera aí, continha. Fez por continha, isso é o campeonato. Isso? Quem tem que fazer continha aí são os adversários. Não iluda o torcedor. Tá de brincadeira, Bento. Tá de brincadeira. Não, tem que fazer não, irmão. Lógico que tem que fazer conta. Mas é verdade. Pera aí, fazer conta. Quem tem que fazer conta é quem tá abaixo do Corinthians. Não, mas com isso Quem chegou hoje do Japão? Caramba. Desceu aqui no aeroporto de Guarulhos. Pegou o celular e falou, opa, deixa eu ver como é que tá. Mas peraí. O Corinthians perdeu. Vai rodando o mundo. Perdeu. Mas ele perdeu? Ainda mantém pro segundo colocado uma vantagem de 6 pontos. Tá bom, 6, mano. Tira essa porcaria dessa música aí, põe no do Corinthians aí. É esse aí, é o novo. Põe no do Corinthians aí, velho. O bagulho é o seguinte, com relação à partida de ontem, Bento, o Corinthians ele perdeu. Ele tá jogando futebol pífio? Tá jogando futebol pífio. Isso eu não discordo. Agora... Vocês têm que concordar que existe uma vantagem de 6 pontos para o segundo colocado, que hoje é o Palmeiras, mas o Santos também tem a mesma pontuação e ocupa a terceira colocação. É uma vantagem extremamente considerável. O Corinthians, talvez a torcida fique aí meio ressabiada com relação ao futebol que o Corinthians está apresentando. De fato, é ridículo. Mas é isso que nós estamos falando. De fato. Não, mas, ô Domênico, mesmo com o futebol pífio que o Corinthians tem apresentado, essa vantagem, o Corinthians ele jogou no segundo turno 10 partidas. Se eu estiver correto, é esse o número que o Corinthians atuou aí já no segundo turno. Mesmo jogando essa bolinha sem vergonha que o Corinthians tem apresentado, Domênico, ontem foi a primeira vez, depois de tanto tempo, que o Corinthians encurtou a distância para o segundo colocado para 6 pontos. Então, é uma vantagem ainda extremamente sólida. Sim. O Corinthians, ele só depende dele para ser campeão brasileiro. Aí você vai falar, mas o futebol apresentado aí credencia ao título? Esse não, é o problema. Não credencia. Esse não é credencia. Problema. Mas cabe somente a ele, inclusive por ter um confronto direto contra o Palmeiras, daqui a dois jogos, poder fazer valer o fator casa e ganhar do Palmeiras de novo. Porque esse ano o Corinthians, aí, dos dois confrontos que teve com o Palmeiras, ele conseguiu vencer os dois. Então é viável ainda ganhar o título brasileiro. O que não é viável, e aí eu, ontem até o próprio Benji, ah, o Mano virou Nutella e etc e tal. Não, não é Nutella. Porque eu não vou esperar a desgraça chegar para poder avaliar o futebol Corinthians ter apresentado. Ontem ele discutiu comigo falando que o Jadson não estava tão mal. Tá mal. O Rodriguinho, tá mal. O Fagner, tá mal. Guilherme Arana, eu não tá falei mal. Isso. O Jô, tá mal. Eu não falei todos isso, eles não. Estão mal. Como não? Ontem discutimos por causa disso. Você falou, o Jadson não tá tão não, mal. Eu não falei não? Que o. Eu não falei que o Jadson não está bem. O que eu falo é o seguinte: o Jadson não tá jogando bem, o Rodriguinho não tá jogando bem, o Arana não tá jogando bem, o Romero não tá jogando bem, o Gabriel. O que eu falo é o seguinte: agora é o preço de não ter o elenco, porque o Corinthians não tem que substituto. Não dá para tirar nenhum desses jogadores porque não tem nenhum outro para colocar. E não dá para mudar mais nada. O que precisa é o Carille entrar lá, trancar o vestiário, meu, e dar uma falada mais grossa com os caras lá e cobrar um pouco mais. Falar, ó, tá chegando o final, vocês precisam dar um algo mais. O título ainda é do Corinthians, mas desse jeito aí vai perder. Ô, Benji, é verdade. Mas é o que eu tenho questionado há muito tempo. Quer tirar o Rodriguinho não, e colocar mas, quem? Ô, Benji, quer tirar o Guilherme é tirar Arana os e colocar caras. Quem? Não, mas gente, ô, Benji, não tem que tirar se ninguém. Se o Jô machucar... Se o Jô machucar... E o Casim, né, Benji? E o Casim. Mas se o Rodriguinho machucar e trocar uma dúvida. A questão não é tirar. O Casim é uma porcaria. O Casim é, sem dúvida brasileiro, alguma, um dos piores atacantes que já passou, pelo menos, dos que eu vi. E olha que eu já vi centroavante ruim, mas o Casim é grosso. Ô, Benjamin, é verdade dá, que o salário tá atrasado? Não, não, não tá atrasado. Não, atrasado, não tá? Não. Não, que eu teve um boato disso aí, não, né? Não, não tem. Salário não, atrasado não tem. Atrasado, não. Então, o Dodô, tá estranho. O Corinthians. Tá estranho. O Corinthians não tá estranho, Dodô. O Corinthians atingiu o ápice muito rápido. E não dá pra manter. Não dá pra manter aquilo lá dois turnos. O problema, bem, mas, cara, mas... é que agora o gás tá acabando. O problema é esse. E não tem. É alguém para repor. Então, se os caras não deram algo mais, pô, gente, vai entrar quem? Moisés, Casim. Não dá. Mas, ô, Benja, a questão então, não é substituir caras ninguém. Aí tem que dar algo mais. Mas a questão não é substituir ninguém. É, esses jogadores que o Corinthians tem, não tem como você tirar o Jadson por deficiência técnica e falar vai pro banco. Rodriguinho vai pro banco. Não é isso. O que precisa de fato é fazer o que eu já disse há muito tempo. Esses jogadores do Corinthians, eles precisam se comprometer um pouco mais. Aí você vai falar, tá faltando vontade? A questão não é faltar vontade. Vontade não tá faltando, mas poderiam dar um pouco mais sim. Agora é o momento final, é aquele momento como se fosse pra... na corrida de cavalo lá que você tira lá o Photoshop lá, que é por uma shark, cabeça. Shark. Shark é tubarão, irmão. É Sharp. É Sharp, ô idiota. Vieira. Não sabe nem o que fala. Nossa, Shark. E ó, fez cursinho de inglês, hein? Pai do céu. Pink and Blue. Ele queria o Pink and Pink. Shark, nossa senhora. Mas é um jegue, mano. É óbvio que é Shark. Shark é tubarão. Ele não tá errado. Photoshark é corrida de tubarão. É verdade. Nossa senhora, que índio. É, pega aí, ô Sombra, tem um machadinho aí, uma pena pra dar pro Vieira isso, pra ele se caracterizar de... Ah, ele mas prefere enfim. Espanador, mano. Ele vai pegar a tanga, do Motinha. O tamanho da tanga. Mas o negócio é o seguinte, se a gente parar pra analisar, tá faltando postura de campeão pro Corinthians. Esse elenco aí, ele pode dar mais do que tá dando. Sabe por quê, Domênico Gato? Hoje o Corinthians no segundo turno, das 11 partidas que fez, o Corinthians já jogou 11 jogos. Das 11 partidas que fez, o Corinthians ele tem a 16ª campanha do retorno. É uma campanha quase de rebaixado. O 17º, que é o Grêmio, que está focado na Libertadores, já abriu mão do Campeonato Brasileiro e já deixou isso claro, e mesmo assim ainda continua lá em cima, mostra que o Corinthians está muito abaixo do que se espera. O Corinthians ele só tem o Campeonato Brasileiro para disputar e está se arrastando em campo. Esses jogadores aí, principalmente os experientes, Jadson, Rodriguinho, Jô, Balbuena, Arana... que hoje, apesar de ser um jogador jovem, também está entre os cobrões do elenco, o Fagner. Esses caras têm que dar um quê a mais. O Corinthians, no primeiro turno, em determinado momento, ele alcançou 89% de aproveitamento. É um aproveitamento surreal. Tá fora da curva? Tá. Assim como um aproveitamento que hoje é de 36,4%, também é surreal. É, o Corinthians é para ficar hoje, por exemplo, no segundo turno, com aproveitamento de 50, 55%. Se o Corinthians tivesse esse aproveitamento de 50, 55%, manteria uma vantagem aí de 8, 9 pontos para o segundo colocado e conseguiria o título com 3, 4 rodadas do final. Só que por incompetência própria, tá certo? Por até culhão de alguns jogadores, o time do Corinthians aí tá se arrastando em campo. Nossa, aí daqui a pouco, é que o próximo jogo o Corinthians vai pegar a Ponte Preta. Eu espero que vença. Mesmo jogando em Campinas, eu espero que vença. O empate mas é ruim, no confronto mano. Direto, lógico que é ruim. Duro, hein, mano? É lógico que é ruim. Porque o Palmeiras joga na segunda-feira já sabendo o que aconteceu na rodada. Então, se o Corinthians tropeçar na Ponte Preta, o Palmeiras possivelmente vence o Cruzeiro. É, e aí a coisa vai ficar pior, porque aí depois você confronta direto e a pressão vem toda pra cima do Corinthians. Mas então, já tá querendo pressão, ou não, né, mano? Não, mas é que tá, você não viu nada de pressão, a torcida ainda não foi no Parque São Jorge, a torcida ainda não foi na porta do CT. Ué, mas então, já na jogadores, campeão? É, lógico que é. Mas a hora que a água bater na bunda, não, o que eu queria é que a diferença caísse pra 3 e no confronto direto com a porcada aumentasse pra 6. É isso que eu queria. Sim, 6 vocês estão nesse desespero. Não, mano. Mas lógico que eu queria, pra dar graça no campeonato. Mas questão é a seguinte, Motinha. Cuidado que pode acontecer e é o contrário do que você pensa, hein? Não, pelo contrário, não vai acontecer, mano, você sabe disso. De dois confrontos esse ano, ganhamos 2. Não importa, mas pode acontecer. Mas aí que tá, então, Domênico Gato, nessa reta final, é como se tivesse uma maratona, irmão. Tá chegando a linha de chegada ali, já você pega e fala, porra, agora eu vou dar meu sangue. Por mais que você esteja cansado por ter corrido 40 quilômetros, aqueles dois últimos quilômetros você vai dar o que a mais. E é o que tá faltando pro time do Corinthians. Agora estão reunidos lá no CT, o Carilli com o Alessandro, com o Flávio Adalto aí, tá tendo uma reunião lá pra ver o que pode mudar, pra ver o que pode ser feito, etc. Carilli vai e tal. Cair, hein? Mas é que tá, precisa ver esse tipo de conduta antes do caldo entornar. Depois que entornou o caldo, aí não adianta fazer mais nada. O time do Corinthians aí tava com o campeonato já na mão, poderia já ter lacrado o campeonato, e o próprio Corinthians, por incompetência própria, reabriu o campeonato. Então cabe a esses jogadores tirarem o Corinthians dessa situação delicada que hoje se encontra, porque se perder esse título brasileiro, vai ser a maior pipocada da história do Corinthians. Mas é verdade, Não, da história não do tinha Corinthians como. Não, da história do futebol. Não, porque a porcada também perdeu em 2009 o título do Flamengo. Não, mas não dá pra comparar. Não dá, como não? Deu uma puta ramelada. Não, mas ninguém fez 90% de aproveitamento. Não, incomparável. Pergunta pro Benjamin o que ele acha. Ninguém fez 90% de aproveitamento. E só pra falar com relação ainda ao jogo de ontem, por mais que tenha existido aí o pênalti claro em cima do jogo no término da partida, não, é fato, existiu. Vocês não podem brigar com a imagem, senão vocês vão estar se expondo ao ridículo. Mas o Carilli não pode chegar numa entrevista coletiva, por mais que ele tenha sido perguntado a respeito dessa situação, e falar, ah, mas houve o pênalti, depois ele voltou atrás, então, mas houve o pênalti. Carilli, não dá pra atribuir ao trio de arbitragem, por mais que tenha sido um pênalti escandaloso na frente daquele banana, daquele árbitro de linha de fundo, aquele covarde, aquele frouxo, que viu o lance e não falou nada pro árbitro. Por mais que tenha havido esse erro contra o Corinthians nessa ocasião, mas em determinados momentos, inclusive no próprio primeiro turno, houve um pênalti contra o Botafogo, que foi fora da área, um pênalti no Arana ali, uma falta que aconteceu no Arana, e o árbitro acabou dando o pênalti. O Jô depois perdeu o pênalti. No decorrer do jogo ele acabou até fazendo o gol depois. Mas houve um equívoco da arbitragem a favor do Corinthians. Assim como em outros jogos, o Corinthians ele foi prejudicado, contra o Cruzeiro, gol legítimo de cabeça do Balbuena, como foi também beneficiado novamente contra o Vasco, por exemplo, no gol de mão do Jô. Então não dá pra ficar, não, contra o São Paulo aconteceu nada, larga de ser chorão. Aconteceu nada, larga de ser chorão. Então com relação a erros e acertos de arbitragem, eu acho que o treinador... ele não tem que ficar preso nesse tipo de situação. Ah, é porque o árbitro me prejudicou. Quando beneficia, eles não falam nada. Então o Corinthians ele precisa assumir a responsabilidade de um futebol pífio e horroroso que tem jogado no segundo turno e mudar a conduta, mudar a postura. Porque senão vai abrir a chance da porcada chegar mais próximo do Corinthians e aí sim a torcida vai ter que comparecer na frente do CT e o bicho vai pegar pra todos os jogadores ali. É isso que eles querem? Porra, se coça, né, irmão? Não tô ameaçando. Não, pelo contrário, mas isso é praxe no Corinthians desde 1910, RG. A torcida num momento crítico, ainda mais quando o Corinthians já tá com o campeonato praticamente na mão, porque uma coisa é você chegar ao campeonato, o começo do ano, janeiro, ninguém esperava que o Corinthians pudesse brigar pelo título brasileiro. Voz trêmula. Ninguém esperava, não, pelo contrário. Eu sou um cara extremamente convicto do que eu falo. Por que esse discurso? Por que esse discurso? Se já é campeão, mas eu acho que é. Mas eu acho que é. Mas já é campeão, então não precisa. Domênico, o Fábio Graça já é campeão. Você tá contraditório. Não tô, Motinha. Não tô, não. Porque eu tenho que dar uma chacoalhada nesses jogadores, porque parece que esses caras não conhecem a história do Corinthians. Parece que esses jogadores que lá estão não conhecem a história do Corinthians. Mas já é campeão, porra. E mostrar qual é que é. Eu não tô entendendo, Júnior. Eu tô vendo já é só campeão. Beija quietinho. Ô, mano, só com uma informação... Beija não tá concordando com nada, só com uma informação, né? Adicional. É estranho. Os jogadores que estão amarelados pelo Corinthians são Cássio, Balbueno, Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Mijô. E também tem o Pablo e o Camacho. Nossa. Camacho. São oito. É que o Pablo e o Camacho eles não estão jogando porque eles estão se recuperando de lesão. Mas, na boa, eu tenho certeza que o juiz de Corinthians e Ponte ele não vai querer estragar o clássico, ele não vai pendurar ninguém. Mas eu também não quero, não. Eu também não quero que... Você quer o quê, Suíno? Tomara que eu não quero. Eu quero o time dos caras completinho. Nós vamos dar um pau em vocês lá dentro. Fica tranquilo. Igual vocês deram as duas partidas esse ano. Agora é outra coisa. Agora é que vale. Agora é que vale. Agora é que vale. Só uma pergunta. Uma pergunta pro Mano e pro Benja. Pergunta pros dois. Se por acaso... Duvido que isso aconteça. O Corinthians perca o campeonato pro Palmeiras. É isso que você tá torcendo, né, o Bambi? Lógico. Não, eu tô torcendo pro meu time se livrar do problema aí. Sei. É isso, eu só penso nisso. Já foi. Aí, mas já se campeão, acontecer isso... Tô vendo a sua cara de cínico já, seria... A cara de pano. Ah, não faça esse tipo de acusação. Abisnaga. Não faça acusação grotesca. Mas se por acaso isso acontecer, que eu duvido muito, né? Já é campeão. Eu tô duvidando. Já é campeão. Deixa eu falar uma coisa. Seria muito pior do que o rebaixamento? Ou a mesma coisa, ou menos? Não, acho que não. O rebaixamento é uma mancha, né, Sombra, na história. Duro, hein? Não, por mais que você perca um título, hein, que já tá... Que eu digo, não, eu até concordo. É uma pipocada enorme, Motinha. Não dá pra qualificar. Mas nada se compara a um rebaixamento, porque aí é um ano extremamente ridículo, né? O Corinthians aquele ano lá tinha na frente Clodoaldo e Finazzi, cara. A zaga tinha Fábio Ferreira, Zelão, mas o Betão. Mas o Casinho encaixava naquele time. Casinho e Romero. Encaixava, jogava. Jogava. Brigava com o Clodoaldo. É verdade, muito bem. E você, Narigudo, concorda com todo esse rio de lágrimas do Mano? Ah, mas não concordo que se perder o título vai ser mais humilhante que segunda divisão. Segunda divisão é uma humilhação. Sim, ou concordo. Se o Corinthians perder o título é uma frustração. É diferente. Agora, pra mim o jogo é domingo. Eu falei isso ontem aqui ainda. Eu falei eu falei, o jogo é domingo. Não, mas se o Corinthians perder pra Ponte domingo, aí eu começo a achar que perde o título. E empate, Benjamin. Se o Corinthians ganhar, não. Lembra, Dodô? Eu falei ontem. Falou. Isso não. Isso tem que falar, é verdade. O jogo foi contra o Grêmio, na minha avaliação. Porque se o Corinthians tivesse vencido o Grêmio, ele já teria aberto aí uma vantagem maior ainda pro Palmeiras e talvez o Palmeiras não tivesse tido a força. Então tinha que ter ganho do Atlético Gol. Tinha que ter ganho do Vitória. Não, isso também. Isso também. Gente, depende. É que ali o Corinthians vai pra todo mundo. O jogo vai variar de acordo com a pontuação a cada rodada. Lógico. Se chega lá, ganha e o Palmeiras ganha também. Aí vai pro clássico, podendo reduzir pra 3. Pra 3 pontos, lógico. E faltando... Não, mas ô Sombra, o que eu falei a respeito do Grêmio não foi nem com relação à parte matemática. É a parte psicológica mesmo. Psicológica, porque o Corinthians deveria ter encarado aquela partida como se fosse uma final de campeonato. E era de fato, porque o Grêmio naquela altura era o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E se o Corinthians vence o Grêmio ali, talvez o Palmeiras não tivesse a força pra conseguir aí alcançar o Corinthians. Porque matematicamente já abriria uma vantagem enorme, mais do que já existe hoje. Mas psicologicamente o Corinthians ganharia uma força enorme. E naquela partida contra o Grêmio, o Corinthians ele não criou nada. Foi uma partida extremamente fraca tecnicamente e que os jogadores pareciam que estavam sem vontade. Mas o Corinthians hoje é um time instável emocionalmente, hein, mano? Super instável. Já tá começando a acusar o golpe. Ao contrário do Palmeiras, que vem nessa sequência de vitórias aí, vai embalando. Por isso que eu falo, o fator motivacional no futebol é fundamental, cara. Mas motivação maior do que você tá liderando o Campeonato Brasileiro com 6 pontos de vantagem, dependendo só de si pra poder ser campeão? Então, desculpa, mas aí é que tá. O cara que tá desmotivado com uma situação dessa, esse cara não pode jogar no clube grande. Cállate, cállate, que Marcão. Me desesperas. Ó quem chegou aí, mano. Nossa, tá... Vai deitar. Roberto, esse broxa tá aí. Vai dar uma deitada em você, hein? Tirou um baratinho e foi embora, né? Sarrinho e ó broxa. Tá, manda aí, Benja. O time já mostrou nervosismo contra o Bahia. Sim. Quando o Cássio saiu correndo pra tentar fazer aquilo um gol. Aquilo eu falei também. Aquilo foi um sinal. Aquilo não é o Corinthians do primeiro turno. Que nem ontem. Ontem você pegava o Corinthians é um time que não dá chutão, que não dá chuveirinho. Ontem o Corinthians dava chutão, dava chuveirinho. É nervoso, cara. É ansiedade. Lógico que é. Por isso que eu falo pra você, se perder pra Ponte, ferrou. Vocês acham que o peso psicológico é outra história. O peso psicológico do Corinthians entrar em campo domingo contra a Ponte é o mesmo peso que o São Paulo vem enfrentando quando está na zona de rebaixamento? Eu acho que o de São Paulo é maior. Peso psicológico, não estou dizendo qual é o grau de adversidade. Não. O peso... Contra a Ponte não, Sombra, não. Mas contra o Palmeiras, se o Corinthians perder domingo para a Ponte, entra contra o Palmeiras aí do jeito que você falou. Entendi. É. Porque o futebol é muito. E aí já vai ser aquela semana. Aí aquela semana dos caras ligar a televisão e tá falando, né? Aí tem as provocações. Aí provavelmente, que nem o Mano falou, vai ter torcida no CT. E aí vai ser aquela coisa, é domingo, é obrigação. Se não é por amor, é por terror. E esses jogadores vão aguentar essa parada aí? Cara, eu vou ser sincero. Eu acho até sacanagem fazer esses caras. O Corinthians começou um ano desacreditado. Ninguém dava nada pra nada. O time conseguiu ser campeão paulista. O time fez um primeiro turno espetacular. O time tá aí podendo ser campeão. O time vai provavelmente, com certeza, classificar pra uma vaga da Libertadores. Tem jogador ainda que não viu a cor do dinheiro. O Corinthians, por exemplo, até agora não pagou o Gabriel lá pro Monte Azul desde que chegou, entendeu? Então o Corinthians tem uma situação de grana complicada. O Corinthians tem eleição em fevereiro. Então o ano do Corinthians, se ganhar, lógico, o brasileiro é lindo e maravilhoso. Se não ganhar, cara, é um baita ano. Mas é que o torcedor, pra quem não dá, gente, pra quem não dava mais nada. Mais ou menos, né, Beijo? Se a gente pegar o programa em janeiro, fevereiro, vê o que era que a gente quarta falava. Força. O Palmeiras falava. Esse ano vai tudo bem, isso foi no começo do ano. Tudo... A expectativa agora era ser campeão. Tudo bem, Benjamin. Acabou. Benjamin, a quarta força do segundo turno. Acabou o primeiro turno do brasileiro. A grande maioria assinava embaixo, velho. Corinthians campeão, velho. Não, mas eu concordo, Regi, que eu tô só falando o seguinte. Eu não vejo assim. Só se alguém tem alguma informação. Eu não vejo corpo mole. Eu não vejo jogador sem vontade. Eu não vejo jogador descomprometido. Eu não vejo, juro que eu não vejo. Se tem... O que é que você vê, então? Qual é o teu feeling? Ecológico abalado. Eu te falei. Acabou o gás, RG. Então, porque você falou assim, tem que trancar... Você falou, tem que trancar no vestiário, tem que bater a porta lá. E como é que você tira, então, algo mais de um time que psicologicamente e tecnicamente tá pra baixo? É duro, velho. Não, eu não falei. O Corinthians não tá psicologicamente pra baixo. Ah, tá sim, velho. Olha! A postura do time mostra isso, Benja. Peraí, a postura do time não mostra... A postura não mostra nada. Uma coisa é você perder pro Botafogo. A outra coisa é falar que o time andou em campo. Se você pegar o Flamengo jogando... O brasileiro, pra mim, é um time descompromissado. É um time que não tá nem aí. Se você viu o jogo do Flamengo contra o São Paulo, vocês chegaram a ver aquela cena do Paquetá? Sim. Que até viralizou em tudo que é lugar. Sim. O menino lá marcando a defesa do São Paulo, correndo. Só ele correndo. E mostra os jogadores do Flamengo tudo parado. Uma hora ele manda os caras tudo tomar caju. Fala, pô, só eu corro aqui. É. Isso é uma coisa. Agora, você vê o time do Corinthians ontem, não faltou vontade, não faltou correr. Cara, eu não vejo isso. Mas não pode tomar dois gols de escanteio como tomou, né, Benja? Pode ser. Não, óbvio, não tô falando que pode. Mas isso, o tomar dois gols de escanteio, não é porque o time não tá compromissado, os caras não estão nem aí. É porque falhou. Ontem, o Corinthians, cara, com 15, 20 minutos de jogo, eu olhei e falei, pô, não vai ganhar. Não vai ganhar, cara. E aí pega um time bem montado, como é o Botafogo do Jair Ventura. É mesmo. Time com vontade, correndo, marcando. Quem diria, né? Hein, velho? Ferrou, velho. Então, Botafogo tá certo. Descompromissado, eu não acho que é. Agora, eu acho que tem que chamar os caras lá, trancar no vestiário e falar, galera, tem que dar um algo a mais agora. Tem que ir, vocês estão mortos aí, tá todo mundo... Mas tem que fazer, cara, senão vai perder o título. E, na minha opinião, também tem ansiedade. Porque por mais que você não ouve jogador falando, a gente já é campeão, mas pô, faz 3 meses que os caras ligam televisão, jornal, internet, rádio, assim, acabou o campeonato, Corinthians é campeão, Ah, acabou, o Corinthians é campeão. Acabou o primeiro turno, meu. Cara, você acha que no subconsciente do... Você acha que no subconsciente do cara... O cara não fica, porra, ganhamos isso aí? Com certeza, ainda mais quando, por exemplo, veja, eles ouvem a gente, eles ouviam o We Are The Champion, então eles falavam, acabou. Isso que eu falo pra você. Se você fica chateado quando alguém te critica, é lógico que você fica entusiasmado e empolgado quando alguém começa a te elogiar muito. Isso é um elogio, já ganhou, tem competência, entendeu? Agora, repito, juro que eu não vejo um time descompromissado. Não, pode até ser compromisso, mas eu acho que é o que tá faltando. Eu falei assim mesmo, bateu desespero. Não, cara, é descompromisso. Mas independentemente disso, RG, não tem elenco, cara. Se o Carille precisa mexer no time... Não tem jogador. Isso eu concordo. Se ele fala, vou tirar o Rodriguinho, não tem quem colocar. Se ele fala, vou tirar o Jadson, não tem quem colocar. É verdade. Se ele fala, o Jô, meu Deus, o substituto é o Casim, cara. A falta que o Arana fez em vários jogos, né, Benja? Quando o Guilherme Arana não estava jogando, o Maciel ainda entrou bem. Aí senão vai entrar Moisés. O Moisés é horroroso. Não. O único substituto à altura que eu vejo, tem dois nesse time. É que se o Cássio não precisar jogar, o Walter joga em algum momento. Aí não tem problema. E quando o Pablo parou de jogar e o Pedro Henrique entrou. Não, mas o Marquinhos Gabriel tem entrado bem também. Marquinhos Gabriel é brincadeira. Obrigado. Não, mas ele tem entrado bem. Inclusive, um dos principais momentos do Corinthians ontem na partida foi o chute dele. Vocês estão sendo injustos também com o Léo Príncipe. Quando o Léo Príncipe entra e joga bem. Só um parênteses nesse joguinho que vocês perderam ontem. Nós ganhamos de 4 dos caras lá, tá? Então dá chupada os dois aí também no Rio de Janeiro. Dá uma olhada pra você que seu time tá na tabela. Importa, eu sou do jogo de ontem, trouxa. Dá uma olhada aí, seu time na tabela aí, ô Panaca. Saber luta como quem aí, termina feliz no fim do ano. Mas meu time será o campeão. Apesar de tudo, meu time será o campeão. Não tem problema. Mas por que você tá preocupado? Eu não sei por que você fez tanto discurso. O torcedor gosta disso, irmão. Mas mano, acredita em mim, eu falei. A chance de vocês ganharem era de 2,79%. Tá vendo? Estatísticas não mentem. Cadê a música? Jamais mentem. Você não colocou, mano. Estatística não mente. Não mente, eu tô falando. Assistir o jogo tranquilo. Também. Em termos de estatísticas, então, já que as suas estatísticas aí estão falando isso a respeito aí desse confronto do Corinthians com o Botafogo, esse ano o Corinthians e Palmeiras se enfrentaram duas vezes, o Corinthians ele tem 100% de aproveitamento esse ano. Não tem nada a ver. O Palmeiras não ganha do Corinthians. A estatística é diferente, ó. Então vamos lá, estatisticamente, vocês têm tudo pra tomar pau, porque no confronto geral, vocês têm mais derrota, Mané. Mas não, trouxa. Confronto não é todo de dois jogos, ô seu Mané. Lógico que é. Esse trouxa tá brincando só desse ano. Pra ele se resume, é só o que interessa pra ele. Vai ao seu mundial. Manezão. Dois jogos é um universo. Vai tomar pau na casa de vocês. Mano, dois jogos é muito. Temos mais vitória no Chile. E eu tô avisando, hein? Eu avisei aqui e nego me criticou. Quando virou o turno, o Corinthians tinha sei lá quantos pontos na frente do Grêmio, lá, uma porrada de ponto. Pegou a pobre da Chapecoense. Os senhores aqui me criticaram, muita gente me criticou. Eu falei assim, ganhou no último minuto lá, gol de Canelo, cacete. Falei, não pode ganhar da Chapecoense, porque a Chapecoense, ela Deus está de olho nela. Deus tá olhando, falou assim. Porra, os caras tinham tudo pra falar assim, não, então tudo bem, vamos aceitar. Não vamos ser rebaixados esse ano. Não, mas eles falaram, não, não queremos disputar de igual pra igual e tal. Aí Deus falou assim. Porra, esses caras são ferrados. Tô de olho aí nesses times que bateram na Chapecoense. Esse aí bateu na cara dos caras lá. Complicou, a Chapecoense tá lutando pra ficar na primeira divisão. Olha o que aconteceu de lá pra cá. Você viu? Vocês, viu isso? Alguns, vocês não. Alguns acreditaram. Algum mais acreditou, você acreditou. Eu acredito. Muitos, fui criticado na imprensa por muitos. Deus tá de olho. E ainda falei assim, no próximo jogo era Atlético de Goiás em casa. Falei assim, Deus tá de olho. Foi lá e tomou um pau. Aí depois falei assim, e não para por... Falei, eu falei, pode falou, pegar a gravação. Falou. É engraçado essa produção vendida. É, produção porque também, quando convém, fica pondo um replayzinho tá meu. Agora, quando eu acerto, os caras não. Eu falei, fica, Deus ele, tá ele, de olho, tá Deus bem. Tá de olho. E ó, e vem muito mais por aí. Ouve. Ó. Eu acho que ganhar da Chapecoense, cara, beira o canalismo. Então fica frio, o Campeonato falou. Brasileiro, perde as duas pra libera, eles. Pra vai ele. Lá, perde as duas, quem sabe vocês não caem com essas derrotas. Espero que vocês façam a obrigação de vocês, né, que é perder pra Chapecoense, porque tem que ser muito canalha pode. Pra vencer a Chapecoense. Não pode, não pode. Para, fala, não, cara, canalha. É, mano, você pregou que tinha que perder pra Chapecoense, então, mas mano. Foi fora, foi fora do contexto que você falou. Não. Presta atenção. Fora do contexto. Presta atenção, Soma. Nós fizemos a nossa parte, nós perdemos duas. Se nós não perdêssemos, eu tava junto com eles. Mas nós não. Nós fizemos a nossa parte. Doamos seis pontos pros caras. Por isso essa diferença aí. É por isso. É isso. Mas Deus tá de olho. Deus tá de olho. Ó, porco, aproveita pra dormir essa semana e o pontos pro Vitória, quando doou pontos pro Atlético Goianiense e tudo mais. Ah, meu Deus do céu. E digo mais, ó, porco, aproveita pra dormir essa semana e o começo da próxima. Porque no próximo final de semana, não nesse, no próximo, eu sei que você não vai dormir com medo do Guilherme Arana, que vai fazer outro gol na pancada. Anota aí, Bá. Anota aí. Aqui, ó. O pior terror do Domênico é o Guilherme Arana. Mano, nós já fomos lá e batemos na cara de vocês, tiramos vocês de semifinal, final de Paulista, que eu lembro. Já batemos na cara de vocês mais vezes na casa de vocês do que vocês na nossa. Mas não tirou título nosso. Não tirou título nosso. Nossa, vocês não chegam esse lugar nenhum, agora nós vamos tirar de vocês, da boquinha de vocês. Você vai ver. Aguarda aí, mano. Vamos tirar do pó. Vamos tirar daí. Meu time não precisa do Matom Doca bancando esse time. Mas segundo você já é campeão. Tá na boquinha do mano e você vai tirar. Sei lá. Meu time não precisa de Madame bancando o time. Não, tirar o pirulito da boquinha deles. Mano, ficou... Vem, Dudu. Vou passar o pirulito, vou falar onde. Participe do Estádio 97 através das cornetadas do Estádio 97. São os corneteiros do Estádio 97. Mande sua musiquinha, mande sua zoeira, mande sua crítica, mande aí o seu comentário no número 943-530-150. 943-530-150. E de repente, o melhor, né, que mandar a melhor mensagem eleita ainda dá direito a ser estranho no ninho. Já vamos mostrar aqui um ouvinte que veio com a esposa, aí ele mandou a musiquinha, ganhou o direito de ser estranho no ninho. Já vamos apresentar, porque antes o Dodô tem um recado importantíssimo do Extra. Vamos falar do Extra, porque meus amigos, amanhã... Vieira, amanhã tem mais uma rodada de futebol. Galtinha! Amanhã é com vocês, amanhã hein? Amanhã é nós, pode deixar. E o Extra Gol vai entrar em campo com uma seleção de produtos show de bola. É a sua chance de abastecer sua geladeira que tá vazia lá. Opa! Com a Amistel, a cerveja oficial da Libertadores. Amanhã é o dia da gente ficar lá, né, na frente da televisão, curtindo, bola. Né, RG? Com a cervejinha, né? Leve, feita com receita europeia e ingredientes naturais e que bate um bolão na qualidade, hein? Você já pode torcer pro seu time favorito apreciando uma boa cerveja Amistel geladinha, hein? Quando o assunto é economia, o Extra é campeão! Pare de ficar correndo por aí à toa, meu amigo, economize, vai direto ao Extra e aproveite as melhores ofertas do Extra Gol. Olha, no Extra, você encontra a melhor cerveja, os melhores produtos, com as melhores ofertas para fazer da sua casa o estádio do seu time. Tá esperando o quê? Junte a torcida, comemore, vem mais futebol por aí. Um brinde aos bons momentos com a galera, um brinde aos preços baixos do Extra Gol, mas atenção, beba com moderação. Corre pro Extra! Boa. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. E hoje estamos recebendo aqui estranhos no ninho. São estranhos. Estranhos. Opa. É um casal estranho. Strangers and the night. É o Rogério Casagrande, corintiano. Oh, boa noite, galera. Opa, boa noite. Nós. Aí. De vocês. Boa noite. Estou acompanhado aqui da minha famosa, querida, amada esposa, Porquinha, Pepinha, Fabiana. E a Fabiana, palmeirense, esposa dele veio fazer, veio brincar de estranha também. Pois é, ele não sabe de nada, Dodô. É nóis. Ele não sabe nada. Faltou meter um inocente aí no meio. Troque o sofá, hein? Ô, corintiano. Você sabe o que é, gente? Isso aqui é uma longa história, porque estamos juntos há 21 anos. Nossa. E o primeiro dia que eu parei no portão da casa dela e falei, agora é minha, foi exatamente naquela final, Corinthians e Palmeiras, lá em 85. 95, gol do Elivelton, você lembra? E você tava lá no portão e falou, ai, que merda, o Corinthians ganhou. Você falou isso, ou seja, porquinha. Primeiro dia eu já tive que dar uma lopradinha na Pepinha pra ela sentar, baixar a bola. É, mas dois anos antes ela loprou tua cara também, né, ô trouxa? Aí eu não conhecia ela, né? Não conhecia. Mas teve alguém que aloprou, com certeza. Aliás, perder em final pra nós é a maior especialidade que vocês têm, né? Você pode ficar tranquilo, que até o final do programa eu vou convencer que quem deve estar desesperado é você. Não, eu não tô desesperado, eu tô tranquilo. Eu e a sua esposa, nós estamos tranquilos. São campeões. Vocês estão tranquilos demais. Ué, o Mano falou que concordo. O Mano tá cantando o hino, pondo We Are the Champions. Não sei que desespero. Se quiser soltar em meu nome, porque assim, vocês perderam ontem pro Botafogo. Sim. E o Mano e o Benjamin ficou aí, olha, eu fiz o cronômetro aqui. 37 minutos falando de uma derrota qualquer que é o Botafogo. Eu explico em três, 6 pontos na frente. O desespero não é aqui de verde, não, hein? Oh, então o vamos desespero lá. É preto. Perdemos o time que é líder do segundo turno. Por acaso vocês são segundo. Não importa. Tá, então, se nós perdemos o líder, significa que existia uma lógica. Mas o líder não é vocês? Contra o líder do segundo agora já turno. Tem outro líder, é isso? Nós que desculpa, hein? É muita desculpa, né, não, hein, corintiano? Espera só um pouquinho, Dudu. Não, calma, é muita desculpa. Depois você deixa me aloprar. Não dou aloprando. Não dou aloprando. Não dou aloprando. Não dou aloprando. Errada já, velho. É que ele precisa ser ouvido, gente. É uma hora difícil que eu sou. Passando por um momento difícil. É um momento difícil. Vou fazer então um minuto de silêncio. Um minuto, já cansei. Um segundo de silêncio para que eles agora fiquem esperando. E o freguês sempre tem razão, deixa ele falar. Exatamente. Eles são campeões, então. É. Mas um clássico na casa de vocês deve ser bem divertido, hein? Deve ser legal, porque principalmente até hoje ela tá esperando uma cópia do fax, cara, que não chega lá em casa. Impressionante. Deitada, hein? Eu não sei por que, assim, que aconteceu assim, né? A gente, depois dessa primeira vez, tivemos, assim, algumas pequenas desavenças por causa de Palmeiras e Corinthians. Certo. Ao ponto de, por exemplo, quando vocês perderam a Mercosul pro Vasco, estávamos num karaokê, né? Curtindo a noite, gostoso, noivos. Que delícia. Com uma galera tremenda. É. E eis que no quarto gol, assim, aquele gol do Romário que parou tudo, eu estava cantando. E na hora, muito pegou-se vibrando, eu fui obrigado a falar Vasco. Mas assim, normal, intuitivo, não foi por maldade. Não, foi sem querer. Eis que ela levanta da nossa referida mesa, no meio dos amigos, tira a aliança delicadamente na frente do palco. Eu vou falar só um palavrão. É sério isso aí? Tá, não, gente, não. Mas vai ser baixinho. Mas é sério isso? Juro por Deus que é sério. Ela falou assim, vai zoar sua mãe, filho da puta. E atacou na minha cara. Ela fez isso? Não, Fabiana, você jogou a aliança na cara dele só por causa de uma derrota daquelas? Super. E faço de novo. Nossa, imagina agora. Mas isso é normal. Eles adoram torcer pros outros times, porque eles não têm capacidade de ganhar no Palmeiras. Não tem capacidade. Como assim? Olha, sim, você acabou de falar que você gritou Vasco. Você já viu falar que eu gritei Vasco aqui, amigão? Você acabou de falar. Mas eu não sou. Mas pera só um minuto. Vocês falam que eu tô fogão. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Só que existe uma incoerência então aqui. Tem uma incoerência aqui. Porque o corintiano intitula que existe os antes que somos nós. E eu jamais vim aqui e falei que eu não torço. Eu torço contra o Corinthians mesmo. Quero que vocês se lasquem. Agora vocês. Vocês. Mas vocês falam que não existe torcida contra. Como não? Eu sou contra o Palmeiras. Não. Sim, eu sou. Vocês falam que não tem ante, que só tem ante do outro lado. Eu sou. Agora tem ante? Eu não tô entendendo mais nada, viu, Sombra? Não tô entendendo. Só tem ante do outro lado. Deles não tem. Agora tem. Agora tem. Você chamou Mano de Nutella? Você chamou Mano de Nutella, então? Chamou Mano de Nutella. Mano é Nutella, então. Você deu razão pro Nutella. Nutella é o senhor. O senhor falou que não grita nome de outros times a não ser o seu. Eu grito. Não, eu sempre falei aqui. Sempre falei. Que não grita. Sempre falei. Sempre falei. Eu torço contra mesmo. Não fala que não grita. Torço contra. Olha, tem uma gravação aqui. Fabiana, licença. Licença. Rogério, licença. Mas peraí, tem uma gravação aqui que compromete, hein? Não sei se isso aqui é... pode ser uma imitação. Vamos ouvir. Hoje seria do esse hino aqui, ó. Na guitarra, bicho, eu tô tocando a guitarra, meu Deus do céu. Na guitarra! Ó, oh, que legal, ó, Mota, presta atenção, Mota. Eu sei que você gosta, ó. Ó, eu na guitarra, bicho. E cantando, eu cantando na guitarra. E aí, joga eu assim, a flauta aqui. Até a fé nós iremos. Só que legal. Olha a cara do mano. Fazia torço. Esse Domênico é uma farsa, mentiroso. Você acabou de falar que não torcia pra... Mas eu torço, não, eu não falei isso. Falou sim. Não, não, então, desculpa, gravação aí, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Gravação aí, eu estou falando que eu sempre torci. O problema é que vocês, corintianos todos, dizem que não torcem contra. Vocês falam que existe os antes. O Domênico explicou isso, ele falou que vocês falam que existe os antes. Acabou de falar que tava torcendo pro Vasco, então não tô entendendo. Isso é antes ou não é antes? Não, isso é depois. Ué, isso é antes ou não? Dois, daí é uma então, situação que é que é gerada. Porque quem gosta de futebol de verdade mesmo, e quem sente o futebol, não dá pra você controlar isso. Ah, o Mano falou que não torce contra o... Pode não, ser mano, que é a mentiroso. Forma dele de torcer é diferente da minha forma. Acho que tá alguém mentindo. Segunda-feira aqui. Que vem, segunda-feira que alguém vem, tá Cruzeiro e Palmeiras que vão jogar e vão se enfrentar, eu vou estar vendo tela quente. Sei. Ah, mano, duvido, vai ser tela quente porque assim, vai ser Porcos Tristes que vai passar de novo na segunda-feira, né? Geralmente segunda-feira não é triste, tá provocando, hein, Domênico? Então eu acho falo, que eles são campeões. Ô, Domênico, mas falando em tela quente, eu lembro do quê? Do Botafogo! Botafogo campeão desde 1910. Dá uma segurada. Dá uma segurada aí, Neyla Torraca. O cara aqui parece o Neyla Torraca. Obrigado, Rogério. Me sinto lisonjeado. Rogério, vamos ouvir a música que deu o direito de vocês serem aqui estranhos no Ninho? Né? A brincadeirinha que vocês fizeram aqui dentro das corneteiros do estádio 97. Um, dois, três, os bambitão caindo, os bambitão caindo, os bambitão caindo, eu não paro de rir. Os bambitão caindo, os bambitão caindo, os bambitão caindo, eu não paro de rir. Nossa, boa música, hein? Olho pro gol e vejo que o goleiro só tá frangando. Oi! Nas laterais e zaga só tem penetas que tão jogando. Chupa, amor. Hey. A torcida modinha fica putinha, tô adorando. Todo mundo cantando, vai! Esse time de Bambi tá se lixando, cagando, andando. Vamos e lá, eu todo digo, mundo, vai! Tão caindo, Bambi, tão caindo, Bambi, tão caindo, eu não paro de rir. Tão caindo, oi! Tão caindo, tão caindo, eu não paro de rir. Sensacional! Pra tua entrevista, assino um termo, mas tá sonhando. Com essa diretoria, minha alegria vai aumentando. Sombra já se ligou, o Mota chorou e o Marcão sentando. Em uma grande jeba, e é por isso que eu vou cantando. Todo mundo! Tão caindo, oi! Tão caindo, oi! Tão caindo, eu não paro de rir. Tão caindo, vamos todo mundo mais. Tão caindo, que é bonita a música. Tão caindo, eu não paro de rir. Agora eu vou complementar. Me leva uma pessoa a fazer isso. Esse Domênico é um cretino, que até agora você tava brigando com o Neyla Torraca aqui. Agora você tá cantando música. No final, mas uma coisa. No final, teve um corte que só saiu chupa. Porque eu fiz questão de mandar chupa Bambi ao vivo. Por isso que cortou no finalzinho do dia. Entendi. Sabe, gente, é aquilo. Eu fico muito chateado, porque como eu ia explicar, 3 minutinhos só que eu peço para explicar tudo aquilo que o Mano e o Benjamin tentaram resumir em 45 minutos. Nossa. Tá? Hoje, eu tenho 6 pontos de vantagem para qualquer outro time. Perfeito. Quem está preocupado em ganhar 6 pontos e nós perdemos 6 pontos são os concorrentes. Claro. Se eu pensar no São Paulo, ele não tem nem 6 pontos de vantagem em relação ao primeiro da zona de rebaixamento. E o que tem a ver sua conta com isso? Significa que a hora que vocês saírem matematicamente, vocês vão ficar felizes. O dia que eles alcançarem ou passarem a gente matematicamente, tá muito vocês louco, vão estar felizes. Ih, rapaz! Por enquanto, eu sou líder e estou muito louco. Bicho, eu vou falar eu sinceramente, curso com o presidente do Santos. Eu, sinceramente, eu espero que esse cidadão não tenha vindo pra cá dirigindo, velho. Olha, muito louco, Rogério. Ô, Vieira, essa musiquinha, deveria ser assim. Tá doidão, tá doidão, muito louco, esse tá corintiano doidão. Estranho tá muito doidão. Ô Fabiano, esse cara é muito louco, hein? Esse Adorirão Barbosa aí, velho, vou falar uma coisa, hein, velho. Eu acho que é emoção, gente, ele não é assim, não é uma pessoa concentrada. Imagina, concentrada, mas é, não sei. Calma, mas ó, deixa eu dar uma, independente da brincadeira aí com o São Paulo, parabéns. Vocês fizeram, música legal, foi legal. Vocês fizeram um negócio boa, muito bem boa. Feitinho, é. Com criatividade. Paródia. Valeu, obrigado. Parabéns, viu? E legal. Assim, paródia foi boa. Pra quem tá assistindo, acompanhou eles cantando também em paralelo aqui, mesmo. Pô, no ritmo, legal. Quanto tempo demorou pra vocês bolarem a musiquinha aí, a letra dela? 2 minutos. Ô, louco. O cara é compositor, então. Você é compositor? Não, é que a gente trabalha com música já. Inclusive tem uma banda de rock and roll, a banda Route 78. Que você tem uma ligação com música. Você cantou muito direitinho. É, a família é musical. Que legal. A gente vem nesse meio. A RG virou até a cadeira pra você. É, eu acho que música... Bom, cantou bem. Música e futebol é uma coisa que caminha junto, cara. Os dois fazem a gente ter alegria, os dois fazem a gente ter amigos. E nós viemos de Corinthians e Palmeiras exatamente pra mostrar... que é possível ter rivalidade sem violência. Claro, sim, claro. A gente tem isso, é isso aí, da nossa casa, cara. Qual que é o nome da banda? Route 78. Route 78. Tocamos de rock clássico. Mas você toca, você canta? Quem é o vocalista? Somos os dois vocalistas. Dois vocalistas? Isso, exatamente. Que legal. Então a gente consegue fazer isso. E agora as nossas filhas de 8 anos, Bárbara e Larissa, gêmeas. E vocês tocam em barzinho, casamento, essas coisas? Isso, fazemos qualquer casamento? Velório, velório, velório. Oh, cartãozinho, cartãozinho. Cartãozinho. O Dodô faz festa. E o Dodô tá no velório agora. Precisa de banda. Passa o telefone pro Domênico. Pode passar, né? Hoje. Muito ele é o cara que mais faz discotecagem em casamentos, velho. O Domênico é a voz do batizados. Velório, um grande animador de velório. Não, é mesmo. Ele tem uma seleção gótica, uma pessoa como ninguém, é verdade. Ele narra um enterro como ninguém. Não, é incrível. Não. Ele tem a trilha sonora. Vou falar do enterro, né? Que eu vou narrar já. É impressionante. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, participem aí, tá bom? Temos muito programa ainda pela frente. Mas fiquei à vontade pra me aloprar, que hoje eu quase mereço. Brincadeira. Ô, é nóis, Ney. Tamo junto. Mesmo. Fica tranquilo. Dodô, é nóis. Sempre nós. É, reparei, você já abriu uma asinha pro Dodô logo. Ele não sabe de nada, Dodô. Mandou, mesmo. Sabe de nada, faltou inocente. Meteu com o padre Washington agora. Verdade. Vamos pros ouvintes, hoje os ouvintes virgens, aqueles que nunca participaram ao vivo no 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol? Vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol? Vai ter extra gol. Vai que você pode. Beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E também no oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. Diz, Dodô. A informação aqui não existe, pelo menos que eu vi aqui, é a menor possibilidade da Ponte mandar o jogo num brinco de ouro. É. Isso aí não tem nexo, gente. Não tem, não tá. Não, não tô nem imagino que eles quisessem mandar. Já pensou? Nexo. Estádio do adversário. Rival. E fiquei sabendo agora que a Ponte está interessada no Arouca. Ponte, vocês ganharam do Corinthians, olha só. A gente cede o Arouca de graça, sei lá, uma coisa bacana, assim. Cede, legal. É bacana, negócio bacana. O Arouca vai voltar. Temos muito dinheiro, então. Vamos lá, 3284-7097, toca as Drubal. Estádio hoje tá demais. Tcharana, o Mona relinchando, isso queima teu pai tá relinchando. RG fazendo trocadilho. Pro Dodô eu ofereço lavagem com milho. É sensacional. Sabe a porcada? Não tem mundial. Nossa! Alô! Alô! Quem fala? É o Fábio Gilbertoni. Fábio Gilbertoni? Gilbertoni. Gilbertoni. Gilbertoni. Quantos anos você tem, Fábio? Eu tenho 28. Ó. 2.8 hoje, RG, mas tem que ser hoje. Não, hoje não, já desde o início da semana passada. Como assim hoje não, mas desde o início da semana passada, não entendi. É, como tá chegando já o final do ano, encher os supermercados de Gilbertone lá, sabe? Ah, panetone! Sensacional! Filho, nota 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. Ah, agora eu achei que o puxador exagerou, essa nota devia ser maior. Todo mundo associa meu nome com panetone mesmo. Aí, será, né? Você é São Paulino? Só você e esse ridículo desse puxador aí. É uma só coisa. Tá de brincadeira que nego confunde teu nome com panetone, cara. Só não pode me chamar assim no Natal, que aí eu fico preocupado, aí eu tô fora. Não querer te comer, né? Não querer te comer, né, safada? Durante o ano pode, né? Mas você tá cheio de uva passa, né? É cheio de frutinha, né? Durante o ano pode, né? Não, nossa. Não, aqui é porco, aqui não é Bambi. Ah, calma. Gilbertone. Ah, Gilbertone. Ô, Gil. Vamos, Gigi. Ô, Gil, me conta qual que é o bairro que você mora, cara. Eu moro em Alphaville. Boizão. Baixa um pouco o volume. Aí? Baixa um pouquinho o volume do rádio aí, volume, tá dando eco aí. Não, Marcão. Não, ó, vamos ver, né? Vamos ver se o maluco é paquitão mesmo. Qual Alfa que você mora, velho? Eu moro no 9. Ah, 9 é bom, é perto aí do 10. Aí é quase Barueri já. 9 é bom, é perto do 10. Não, tá longe. É que tem Alphaville e Alphavela. Desculpa, não entendo isso aí, mas assim, qual a diferença entre quem mora no 1, 2, 3, 9? O 0 é bagaço. O 2 são os mais paquitos. O 0 é o mais paquitão. O 0 é do lado do clube. É mais tradição. É das antigas. E quem é mais pro 9 é mais assim, modinha, emergente. Barueri. Não. Aquela coisa emergente, é isso? É, novo rico, né? Novo rico. E Marcão, o 9 é quase Jandira. É, tipo Barueri. É, o cara mora em Itapevi e fala que mora em Alphaville. Vai indo. Ô, velhinho. Oi. E o nosso Verdão, hein, cara? Já, começou a jogar bem aí, né? Tá aí, né? Tá aí. Vamos ver, vamos esperar. Tamo indo, né? Tá indo. Vamos deixar eles entregarem. Você acha que pode acontecer aí uma derrota contra a Ponte? O que você tá achando aí? O Palmeiras ganha do Cruzeiro? A Ponte sempre entrega pros caras, né? Mas sempre. Eu acho que um empatezinho acho que dá lá e a gente ganha do Cruzeiro. Ainda não vamos virar líder contra eles, porque lá é nosso salão de festa, né? A gente vai ganhar lá no Itaquerão. Aonde? Nem você acredita. Não vamos virar líder nessa rodada, não. Vai ser só nem na você outra. Acredita. Olha seu ânimo pra falar do teu time. Vai ganhar, mano. Vai ganhar de vocês. Para. Minha pegaram um monte de bêbado morto, Atlético Goianiense. Eu vi o bêbado. Se o Palmeiras chegou. É. Mas é verdade, ô Domênico. Vocês pegaram quem? Vocês estão perdendo aí também. Não, precisa ver até onde. O time do Palmeiras, ele não tá iludido aí com o retrospecto que ele tem apresentado. Iludido aonde? Vocês estão malucos? Vou te falar. O time B do Grêmio, esse time reserva do Grêmio, uma pedra cara. No rim é melhor que esse. É verdade, mano. Uma pedra no rim é melhor do que o time B do Grêmio. O time B do Grêmio não ganha do Ibis, mano. Mas é verdade, o time B do Grêmio é ridículo. É de ninguém, né? E o Botafogo é sensacional. Ué, a melhor campanha do segundo turno. Nós fomos lá e batemos na cara dos caras. Mas é um bom time. Mas eu tô falando, Domênico, em cima do retrospecto do Alberto, o Alberto Valentim. O Palmeiras pegou a Ponte Preta, que é um adversário que tá caindo pelas tabelas também em casa. O Palmeiras tava jogando em casa e ganhou da Ponte Preta. Verdade, o trabalho dele foi lá e passou o carro. Não, claro. E a outra partida foi contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano. Foi isso, não foi? 3-1. Atlético Goianiense, Ponte Preta e agora o time B do Grêmio. 2-0, 3-1. Tudo 2 de diferença. São 3 jogos. Não, então, Domênico, o Alberto, ele mudou a postura do time do Palmeiras. Eu concordo com você. É, hoje você vê jogadores aí mais dedicados dentro de campo, dá a impressão que os caras estão de má vontade com o Cuca também. Mas até onde esses 3 jogos que o Palmeiras pegou não foram adversários que teoricamente não tem a qualificação necessária também falar, é parâmetro. Olha, mano. Entendeu? Porque o Atlético Goianiense é uma porcaria. O Corinthians conseguiu perder pra eles, mas não deixa de ser uma porcaria. É uma grande porcaria, inclusive. A Ponte Preta é um dos times que possivelmente cairá pra Série B do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, com esse time B aí deles, é um negócio patético. Eu entendo, mano. Só tem um detalhe. O Palmeiras fez o dever dele, né? Claro, se os times são fracos ou não, se vem o time... Palmeiras foi reserva, ganhou, né? O Palmeiras fez a parte dele. Uma coisa que pode estar a favor do Palmeiras, por exemplo, é que o Palmeiras vem numa crescente e o Corinthians na decrescente. Então, isso que pode ajudar. Então, o fato de você pegar times piores ou melhores num campeonato difícil, aí já não é o problema do Palmeiras. O Palmeiras está fazendo a parte dele. Agora, o fator psicológico pode pesar no campeonato. O fator psicológico que está pesando no campeonato. Com certeza. A verdade é uma só e eu não estou tirando sarro. Estou falando sério. Eu acho que está difícil ainda o Palmeiras ganhar. Está muito difícil. 6 pontos, faltando 8 tá rodadas. Agora. Não, não. Vamos analisar o futebol. Não, não. Vamos analisar o futebol. faltando 8 rodadas, 6 pontos. Eu lembro que o Palmeiras no ano passado tava, ficou muito tempo com 4 pontos de diferença. Mais 4 pontos e todo mundo falava que já era difícil, mas que não era impossível. E ficou aquele troço de cheirinho, cheirinho do Flamengo, e cheiraram, eu vou te falar o que eles cheiraram. Né? E não, não deu, não deu. Não fala não. Ah, não deu. Chupa. Nossa. É, o Palmeiras hoje, ele tem, ele esteve a 17 pontos do Corinthians. A verdade tem que ser dita. 17 pontos de diferença chegou. E não foram algumas rodadas atrás. O Palmeiras veio tirando. Venho tirando, e hoje tá 6. 8 pontos nas últimas 3 rodadas. Então, se você for analisar o Corinthians dos últimos 15 pontos, ele conquistou 5. O Palmeiras dos últimos 15 conquistou 10. Ou seja, o Palmeiras fez o dobro de pontos que o Corinthians. Se for nessa toada, se for nessa... A gente vê, é igual você falou ontem, né? Tem que fazer o retrospecto, fazer lá os números matemáticos. Se for nessa toada de 15 pontos, tirando aí 5, o Palmeiras ultrapassa o Corinthians. Mas o Palmeiras, ele vai oscilar daqui a pouco. Não, vai acontecer do Palmeiras oscilar mas também. Mas o Palmeiras já oscilou. O Palmeiras não vai manter. Não, mas aí o Palmeiras oscilou pra cacete. Vai oscilar de novo. Nesse por que vai oscilar de novo? Mas por que vai oscilar? Que vai. Mas que como que você tá afirmando? Essa afirmação não existe. Pelas contas, como não? Pelas contas do Domênico. Pera só um pouquinho, mas essa conta não existe. Pelas contas do Domênico, o Atlético Goianiense vai passar o Corinthians já também. Por quê? Por quê? Quantos eles fizeram nos últimos 15? Ah, se você pegar o retrospecto... Pelas suas contas, só o Corinthians vai perder no campeonato. Quanto fizeram nos últimos 15? A minha conta é os últimos 15. Quanto foi, Benjamin? Você nem sabe. Tá falando o quê aí? Nossa, que deitada agora no bem. Tá falando o que você tá falando? Você tá usando o Atlético os Goiás? 15. Eu tô falando vamos dos olhar os, vamos é olhar número. Os próximos 8. Mas é o número que está tendendo o campeonato. O Corinthians veio num momento muito bom no campeonato quase que inteiro. E no momento final e derradeiro, tá tendo tropeço. O Palmeiras não. O Palmeiras oscilou pra cacete no começo. Deu uma subida, depois oscilou pra cair de novo. E quem sabe agora, né, a parte da subida do Palmeiras, ué? Como é que você pode afirmar? Mas, Dodô, uma coisa... Isso eu tô dizendo, eu não tô tirando... O corintiano, ele tem mania de achar que a gente tira sarro em tudo. É isso que eu acho estranho. Deus não quer que vocês sejam campeões. Eu estou... É, e quer que vocês, que bateram na Chapecoense. Sim, Deus é corintiano. É, ele quer. Oh, nossa, eu vejo como é. Então, assim, é retrospecto, são números. Você tem que pegar e atentar isso. O Corinthians e o torcedor do Corinthians tá preocupado. Não vem com esse papinho. Ah, mas tem 6, não sei. Tá preocupado sim. Eu não. Eu não tô tirando sarro. Você tá preocupado. O mano fala que não aqui no microfone. Tá preocupado sim. O seu Benjamin tá preocupado sim. Eu sei que 6 pontos são muito difíceis de serem tirados. Mas não é... Os senhores não vão me falar aqui que, por exemplo, o Corinthians, ele pode vir e pegar a Ponte Preta e perder. É normal? É anormal pra cacete? Não, não é. É difícil. Não. A Ponte tá por um momento difícil e é capaz do Corinthians ganhar. O favorito é o Corinthians. Só que assim, a Ponte Preta tá num momento difícil. Não é anormal ganhar. Não e também é. Não é anormal o Palmeiras ganhar do Cruzeiro em casa, gente. Mas o e aí a diferença ainda, cai pra 3. É um jogo direto com o Corinthians. Mas o psicológico, até pro Palmeiras, ele pode ser fundamental daqui pra frente. Agora. Então, os últimos 3 jogos que vocês iniciaram, vocês tiveram a troca do técnico, houve uma mudança de estilo de jogo. E na definição da própria Palmeiras, era muito difícil chegar. Esses últimos mas era mesmo. Vocês jogaram descompromissados, enquanto o Corinthians tinha a pressão de todo o campeonato lá na frente. A partir do momento que essa distância diminuiu, até mesmo o próprio Valentim, ele pode passar a ser cobrado por chegar no Corinthians. O que vai ser uma pressão que ele não está acostumado. Pode, mas ainda não é. Eu acho ainda que, não é. Eu acho que não é. Ainda, nesse próximo jogo ainda não. E precisa ver o que vai acontecer, porque o Palmeiras joga por último. Esse negócio de jogar por último, pra mim, é horrível. É, porque vai depender. A não ser que o Corinthians perca o seu jogo. Exatamente. Que aí o Palmeiras fala assim, porra, beleza. Agora, se o Corinthians ganha um jogo, volta os 9. Aí vai e nós vamos ter que ganhar pra tentar voltar os 6, pra ter um confronto, pra diminuir pra 3. Por isso que eu acho que o psicológico então, assim, ainda pode... Exatamente. Mas é isso que eu tô falando. Então, assim, e não é difícil o Corinthians ganhar na Ponte. Não, não é. É a lógica. Não é difícil. Seria a lógica. Seria a lógica. Seria do melhor lógica, time do campeonato ganhar da Ponte Preta. Os últimos 5 jogos, o Corinthians perdeu 2 jogos, empatou 2 e ganhou 1. O Palmeiras ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Quer dizer... São os 10 pontos conquistados. É, são... Então, o termômetro é esse. O termômetro, o termômetro é sempre os últimos jogos. Eu acho que não é esse negócio. Mais coerente seria você pegar... o percentual do turno inteiro. Dá mais. O Palmeiras é segundo colocado hoje atrás do Botafogo. Atrás do Botafogo. E o Corinthians é 16º. Então, se você fosse fazer uma projeção que. Veja bem, não significa que o Palmeiras continuará ganhando e nem que o Corinthians continuará ganhando. De aproveitamento. Agora, se o Palmeiras mantiver o aproveitamento, Ele pode chegar a quanto? Qual é o aproveitamento do segundo turno do Palmeiras? Mano. Juro que eu não lembro. O aproveitamento do segundo turno do Palmeiras é 63,6. E o do Corinthians? 63,6. Né? Então, o Palmeiras. Corinthians 36,4. Então, ó, a conta que a gente faz aí pra puxar aí, 63,3. Tem mais 24 a disputar. Vezes isso. 63%. Ganharia. O Palmeiras pode ganhar mais 15 pontos. 15 com 5. É 53 hoje, Palmeiras, né? 15 com? Palmeiras 53. 68. Iria para 68. Não é, não, o Corinthians não, não tem é, quantos na teoria pontos? Não é campeão. 59. 59. Mas tá bom. Então, 24 vezes. E qual é o aproveitamento 30, do segundo turno? 36,4. 36,4%. Conseguiria quantos? Então o Corinthians conseguiria mais 9 pontos. Mais 9. 59 e 58. Palmeiras 68 passa. 68 também. Não, 68, os dois estão 68. 68 com 68, Palmeiras tem vitória a mais. Mais 68. Não, ok. Mas ó, se ambos continuarem assim, se o Corinthians continuar assim, acaba com 68. Assim, ambos terminarão empatados. E aí o carrinho, perto. E aí o carrinho que tá em terceiro? Ah, não, pera, mas aí eu vou aproveitar. Esse canaleiro quem furou o pneu no Santos. Mas peraí. Faz o aproveitamento deles. Do Santos? É lógico, é. Qual que é o do Santos? Qual o aproveitamento do Santos? É igual do Palmeiras. Não, não é igual, não. O aproveitamento do Santos no segundo turno, Sombra, é de 54,5%. Quanto? 54,5%. Já não deu. Não, mas ô Sombra, a verdade você já dita, hein, gente. O Santos é campeão brasileiro novamente, é ruim. Porque quando o time médio é campeão brasileiro, acaba denegrindo a imagem do campeonato. Ah, nossa, que deitada, hein? Tipo Tóquio. A cara do chefe. O que vai denegrir a imagem do campeão. Participação aí do Fábio. Fábio, obrigado pela participação. Deixa eu falar só uma coisa, Sombra. Fale. Ô, Domênico. Fala, meu velho. O Eduardo Valentim tem que ser o técnico do Domênico. Ah, é o irmão do Alberto, né? Comentarista de resultados. Eduardo, vai, Eduardo. É quem lembrou do Eduardo Batista, Alberto Valentim. Eduardo. Alberto. Lembra do Alberto? Ele tá nervoso, calma. Mas olha, eu acho assim, trazer um treinador, por exemplo, de fora agora, eu digo a esses que estão aí, né? Não que seja de fora do país. Eu apostaria no Valentim. Eu já teria apostado esse começo de ano. Sim, eu falei aqui. Pra trazer Eduardo Batista, era melhor deixar o Valentim. Aliás, o Eduardo Batista, que foi demitido do Palmeiras, demitido do Atlético Paranaense, tá na ponte, né? E pode cair com a ponte. Que beleza. Você entendeu, seu trabalho? É um treinador. É um treinador fraco. Deve estar com fundo de garantia bom, esses né, mano? Esses caras não... De garantia. Esses caras não adianta. Quando pega time grande, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo... O cara devia ter dado um tempo, sabia? Esses caras não aguentam. Então se expor. Depois viram Adilson Batista. Exatamente. Ninguém quer. Exatamente. Tem que dar um tempo. Dá um tempo. Vai para uma Arábia da vida. Some, né? É que some. Não quer ficar desempregado. Você vê que o Oswaldo fez isso, mas não adiantou, né? O Oswaldo foi, voltou e... Tá, e que time que tá o Oswaldo hoje? Tá no Atlético. Tá no Atlético. No Mineiro. Ô, Fábio. Já você vai ver. Abraço pra você, Fábio. Boa noite. Só uma coisa aí pra falar com o Mano. Ah, não. Acabou. Diga. Ô, Mano. Chupa Mano, né? O Romero, ele joga pela direita ou pela esquerda? As duas. Não, é sério. Porque eu tô imaginando aqui, já pensou se ele jogar pela direita, ele e o Egídio, assistir um jogo com ele e o Egídio, um batalhando ali com o outro. Nossa, meu Deus, aí é briga céu, de... Cara. Isso aí é mais feio que bater na mãe, cara. Cachorro louco, você tá louco. O Romero, quando o Jadson tá jogando, ele joga na esquerda. Então aí fica Romero, Rodriguinho e Jadson. O Jadson aberto na direita. Quando o Jadson sai, aí o Carille coloca o Romero pra fazer as vezes ali na direita e ele coloca o Cleison na esquerda. Ou então ele não faz nada, né, mano? Também tem isso. Tá bom, agora foi, hein, Fábio, velho. Não, chega. Falou. Valeu, abraço. Cara. Abraço. Valeu, meu. Obrigado pela audiência. Valendo aqui o tweet do Fábio Rabin. O comediante. O Corinthians tá que nem minhas milhas. Eu junto uma porrada de pontos e no final não troco por porra nenhuma. Mas é verdade. O Rabinho é bom, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar da Nissan, Narigudo. Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês. Você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! É Nissan! Agora é hora das cornetadas! Corneteiros, do estádio 97. Só porque o São Paulo ganhou uma partidinha do Flamengo cambaleando. Nossa. Já fala, putz, rumo ao G6, rumo a Libertadores, o time é bom pra caramba. Se perder a próxima partida aí com esse mesmo time, vou falar, Cueva é barriga de chope, o Juscelê é ruim, Marcos Guilherme merece banco e tal. Tá preocupado, hein, velho. Que cara prego, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. É, tá preocupado, hein, prego, velho. Eu tô preocupado aqui de não perder pro Santos aí. É que às vezes o cara tá se referindo aos amigos dele, de repente numa conversa entre amigos dele lá. Uma pessoa dessa não tem nem amigo, tá de brincadeira. Eu vou gravar. Vocês são muito antes. Uma pessoa dessa não tem amigo, mora sozinho, vive sozinho. Mora nada. Qualquer hora vai encontrar ele com um cinto no pescoço no meio da sala. É isso, sombra. Nossa, Robbie Williams. Não. Quem se matou assim também foi o vocalista de Nexus, o Mike Hutchins. É. O cara do Kill Bill também. Dave Carradine. Cláudio Mota. Kung Fu. Cláudio Mota. Kung Fu. Quem morreu assim também foi o Cláudio Mota. Tá vivo aqui, sabe, velho. Nada disso. O Nicholas Brody. Você conhece ele? Olha que pronúncia boa que você tem. Nicholas Brody? É, você não conhece ele? Daquele seriado lá, o Homeland. Ah, é, mas é verdade. Mas foi no filme, você né? Você assiste? Foi no seriado, legal. Né? Assisto, Homeland, legal. Muito bom. Bacana demais, realmente, muito bom. Se ele não assiste, ele também leu e falou que aí tirou a onda, né? É. Corintiano, né, velho? Ó, RG, o RG na maldadezinha, porque eu aloprei ele agora. Brincadeira! Bigancinha, rancoroso, hein, velho? Vamos lá. Bigancinha.com. Falar nisso, que merda Walking Dead, hein? Putz, nossa, eu também não gosto, não. Não vou falar o quê? Não vou falar o quê? Tem nego que não viu. Mas que merda. Acho que já vai começar a enrolar demais. Passou, Lost, passou domingo, passou segunda. Lembra do Lost, aquele seriado? Podia terminar com três temporadas. Mas não, os caras começaram a inventar de sair da ilha, voltar, girar a manivela, mano. Aí morreu. Aí morreu. Meu, que porcaria. O cara começa a esticar demais. Eu vou contar pra vocês como vai ser o final do Walking Dead. Depois, não, não conta. Não, depois de 15 temporadas, o xerife ele vai acordar naquela maca do hospital. É igual o Lost, ele vai acordar e falar, nossa, que sonho estranho que eu tive. Acabou, seria ridículo. Né? No mínimo. Continuando com as cornetadas, oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Momento quiz do estádio 97. Complete a frase. O Corinthians está com a taça na mão, a bola na mão, com o boleto de Itaquera na mão ou com o brioco na mão. Abraço, galera. Aqui é o Leonardo do Jardim Brasil, Zona Norte. Tá com seu brioco na mão. É nóis, irmão. Quem vai responder é a estranha no ninho, a Fabiana Casagrande. Ah, Fabiana. Você é educada e tá com o boleto na mão. Tá com o boleto na mão, vai pagar. Boleto redondo na mão, né? Ufa, tomei um susto agora mesmo. Tá, com boleto sem picote. Isso. Vamos lá, mais cornetadas. Oferecimento de Ezeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Fala aí, galera do Estádio 97. Maurício aqui da freguesia, Zona Norte. Corinthians precisa ganhar de qualquer jeito. Nem que seja honestamente. Falei. Chupa, mano. Mano, nossa, que engraçado, que... todo mundo riu. Que deitada. Olha como foi legal, todo mundo mesmo, riu. Foi boa. Não, o efeito que você esperava na conversa. Foi boa, galera? Essa não, você tem que colocar igual no WhatsApp. Repetido, caralho. Mais uma cornetada aqui no oferecimento do Side Atlântica. Apartamentos com lazer e segurança para sua família. Venha ver o decorado pronto. Acesse sideatlântica.com.br. Ô, Dodô, dá uma segurada aí, fio. O Palmeiras ganhou 3 joguinhos aí. 2 de time rebaixado e 1 do time reserva do Grêmio. Dá uma baixada no focinho aí, fio. Que é isso? Ribeirão Pires. Adriano. Focinho? Que é isso? Ô, fio. Então, assim, ô, fio. Primeiro focinho tem o teu pai. Teu pai tem focinho. Segundo, nós ganhamos. Teu time ganhou o quê? Paulista. Os últimos três. Ele falou os últimos vai ganhar o brasileiro também. Falou, ganhou os últimos três jogos. Eu pergunto pra ele: o seu time ganhou os últimos três, o que, trouxa? O Corinthians já ganhou esse ano que eu pego. Pode mandar outra mensagem aí, viu, Manezão? Oi, não é focinho dele, não. Falar é nem time de pessoas. Ah, é bico. É asa, galinha, bico. Ah, trouxa. Vai sentar na calabresa, Rasmi. Isso mesmo. Você tá defendendo o cara que você conhece. A notícia boa. Calabresa é boa. A notícia boa é que o Brasil não perderá a Copa do Mundo, hein? Por que não, gente? E o Del Nero falou que não vai porque ele é pé frio. Então, ele não vai... Ele vai fazer essa generosidade. Ele não vai porque você fica... Não, fica por lá mesmo. Fica por lá. Ele não vai porque ele não pode sair do Brasil. Ele não vai por causa do mesmo motivo do Maluf. O Del Nero falando que não vai porque é pé frio, parece o Mano justificando derrota. É igualzinho. Desculpinha esfarrapada, Eu posso sair do Brasil o momento que eu quiser, diferente desse sujeito aí. Inclusive, ele poderia tentar a sorte aí e tentar ficar engaiolado em algum país aí que tivesse talvez aí a decência de prendê-lo. Ah, falar nisso? Agora, no começo a história... Opa. Fala, Botinha. A história de onde do Cleiton foi preso. Não foi preso. Ele bateu no... conduzido pra prestar. O cara bateu nele primeiro. Coisa ridícula. Ridículo aquilo, velho. Não, ridículo da parte da polícia. Foi amador, hein? Não, mas é tosco, porque policial geralmente, policial que tá fazendo aí a segurança dos árbitros ali, muitas vezes eles acabam aí até dando peitado em jogador, isso daí acontece com frequência. Mas isso tornar-se caso de polícia é um absurdo, cara. É ridículo. É um absurdo. O jogador Corinthians, ele foi conduzido aí pro G-Crim, ele foi conduzido ali pro G-Crim, que é dentro do estádio mesmo, aquele tribunal que existe ali pra condenar já alguns torcedores que praticam alguns atos ilícitos. Você conhece bem, né, mano? Você conhece aí? Já fui uma vez. Sei bem. Mas, sem novidade. Com relação a esse episódio, foi uma grande babaquice ali, porque houve de fato ali um tapa na mão, aí o Cleison deu um tapa na mão do policial deu um tapa na mão do Cleison, mas gente, coisa de jogo, agora, quero mostrar minha autoridade, chame o jogador que eu vou conduzi-lo pro G-Crim para que ele seja ouvido pelo meretíssimo, vá pro inferno. Ô mano, como que chama? G-Crim? G-Crim. Outro dia mandaram moto pro G-Crim. E ainda tem um agravante. Ainda tem um agravante nesse caso, que parece que o juiz na súmula ele relatou a agressão do jogador do Corinthians em cima do policial. Então ele pode não ter tido nenhum problema na esfera da justiça, mas ele pode ter na esfera esportiva. Então o juiz foi muito malandro, ele, para se defender, porque ele falou que foi uma defesa contra ele. Ele colocou na súmula que o Cleison realmente avançou no jogador. Isso aí não é o policial. Então isso aí realmente futebol. Foi babaca demais, velho. Muito babaca. Isso aí não vai dar nada. Concordo. Mas é ridículo. Estádio 97, que você assiste através do youtube.com/radioenergia97, através do facebook.com/energia97fm. E você pode mandar sua cornetada também no 943-530-150. 943-530-150. 150 no oferecimento da ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão. A ESEG tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração, também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Olha, quantos diferenciais tem a ESEG, hein? Você pode tirar as dúvidas diretamente com o professor, que são grupos muito menores. Orientação profissional, simulação de processos seletivos. Na ESEG você tem o núcleo de empreendedorismo, você tem laboratório de inovação tecnológica e o corpo docente tem todos os professores atuantes no mercado de trabalho. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. Então, está chegando aquela hora que você, estudante, está terminando aí o segundo grau, vai ingressar na faculdade. Não é hora de pensar onde seus amigos vão estudar, é hora de pensar quem vai te dar a melhor formação. Então, fique atento para a ESEG. O primeiro semestre de 2018 está aí e a ESEG está com condições únicas para os cursos de Administração, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Computação. Inscreva-se, vai lá no site da ESEG, eseg.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. Exegue a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. É isso aí. Tem alguma coisa nova aí do porco, Motinha? Notícia do porco, Mota? Não, tá treinando. Como Mota? O Mota tava vendo o desenho que ele vai entregar. Eu tô falando, velho, não tem nada de novo. O Mota fica fazendo aí desse lado ele aí da mesa? Ele tá jogando Clash of Clans. Sério? O que é Clash of Clans? É um jogo do Mota aí. Mas não tava jogando agora, porque até porque meu iPad não tá aqui, ô tonto. Mas não tem nada novo do Palmeiras. Falar o quê? Não, mas se não tem nada novo, eu vou ser obrigado a abrir aqui o Instagram da Leiloca. Pera aí, abre aí, mano. Mensagem da Leiloca de hoje. Vamos ver aqui o que ela escreveu. Vamos ver o que ela escreveu hoje. Vamos ver. Segue ela, Marcão. Deu menino. Marcão, segue ela. O Marcão tá querendo dar uma pedrada ali. Ah, hoje ela postou. Marcão, você segue ou você coloca lá no busca lá? Não, só dei um buscar aqui. Dá um busca no busca-pé. Enquanto ela não der um. Enquanto ela não der um like ataque aqui em mim, eu não vou seguir ela, não. O que é um like ataque? O que é um like ataque? Você abre o perfil aqui das minas e sai dando um monte de curtida nas fotos. E aí? Pra mina sentir o interesse, entendeu? Ela vê que você curtiu um monte de. Vai até a primeira foto. Tá, e como é que você sabe que eu. Como é que ela dá o like ataque aí? Como é que é? Não, aparece aqui nas suas notificações aqui no coraçãozinho, ó. Quem tá te seguindo, quem curtiu suas publicações. Aí se aparecer, aí você segue ela. Aí você já viu. Entendi. Eu tenho uma boa pra você, Domênico. Uma boa pra mim? Casagrande falou que o Palmeiras vai ser campeão. Casa Grande falou? Falou. A gente não falou isso no começo do programa, mas, né? Quase nada. Audiência rotativa do rádio. Entendi. Mas ô Domênico, o Casa Grande falou que o Palmeiras vem jogando o melhor futebol ali, ó, no pé do segundo turno dos times aí, né? Agora. Palmeiras que já vendeu 15 mil ingressos pro jogo contra o Cruzeiro. E o Palmeiras, que segundo os matemáticos, ampliou a sua chance de título. Para 22%. 18%. E o Santos? 18%, mano. Santos. Olha o mano dando errado. 18%. E o Santos, Sombra, o Santos. E o Corinthians teve reduzido para 71%. Ah, reduziu? Só isso. Reduziu? Só isso. Reduziu? Só isso. Ah, legal é ter 18% de chance. Mas reduziu? Pera, quanto que era? Quanto que era antes? Não, eu sabia quanto que era. Já tá falando que reduziu para 71%. Não, não era 5%. Acho que era 99%. Não, não é possível. Eles estão pondo o hino aí toda hora. É o IAD Chevy, não é 100%? Não. Tava em 80% e caiu pra 71%. Ah, legal é ter 18%. Ué, mas no sonho que tô comemorando o título da minha ordem. Ah, tem 18% de chance de ganhar título. Vai, eu tinha 100% e tenho quanto agora? Tá, quanto? Quanto? 70% você só tem quando o campeonato termina, o suíno. Olha, ele tinha 100%, caiu pra quanto? 71% é a chance. A chance de o Corinthians não ser campeão brasileiro é baixa. Eu vou fazer o seguinte, Sombra, existe a chance de perder. É, 71% a chance é baixa de ser campeão. Ô, Sombra, você podia vir todo dia pra ler essa notícia que no palhacinho que é melhor que ele. É, ó, essas piadas são sensacionais. Eu juro por Deus. Tô morrendo de ninguém aqui, viu? Estágio 97. Não era 100%. Paga pau. Não era 100%. Exatamente. 100% é só quando você terminar o campeonato, Sombra. Peraí, deixa a Fábio falar. Deixa eu falar aí, mano. Mano do mano. Mota, melhor o Casagrande falar isso do que o Mick Jagger, do que o Pelé. E do que o Galvão, pelo amor de Deus. É verdade. Tá tudo ali, hein? É zica. Tá tudo ali, hein? Que muda? Somos nós aqui, ele é falsificado. Então segue os Casagrande aqui que é melhor. Ah, sei. É verdade, vocês são uma família Casagrande, né? Família Casagrande. É pobre, é parte pobre. Parte pobre? Parte pobre. Pobre, mas... Mas o... Pelo amor de Deus. Ô, Domênico. Fala aí, mano. Você tava falando agora da Leiloca e tudo mais. Você não acha que agora naquele grupo de WhatsApp aí dos jogadores do Palmeiras apareceu lá? Leiloca entrou no grupo. Não sei. Ela, oi, elenco. Vai aparecer um bicho gordo agora. Vai aumentar o bicho, mano. Olha, ela tá com certeza. Ela agora tá postando, é a hora, né, velho? Ela tá postando umas fotos de perna de jogadora, que eu acho que ela tá meio fácil, né, ô, Domingo? Aí não é perna, é canela. Tá mais canela aí, pô. Aí, Marcão. Você é canela. Quem que é, ô, Domingo? Você que fica olhando, reparando a perna do Domingo. Que coleciona fotos de canela de jogador. Ó, hoje ela postou. O que ela escreveu, Marcão? O nosso querido Felipe Melo, meio que num Papa Nicolau. Lá o aéreo aqui, ó. Hoje é demais. Eu pose de Karate Kid, né? Vocês querem alguma informação do Palmeiras mesmo? Que profissionalmente, às vezes eu sou obrigado a ser palmeirense e vou explicar o porquê. Eu sou empresário de uma dupla de youtubers, que são os Boca Palmeiras. Tá? Inclusive, fazem um baita sucesso perante a torcida. E eu sempre acompanho ele nos eventos, dentro do próprio Palmeiras, com a diretoria, com a parte de marketing, com ações sociais que eles fazem, principalmente na ajuda de crianças, na ajuda de São dois moleques que trabalham em busca da paz do futebol. Inclusive fazem um trabalho juntamente com o Vilinha, tá? Onde eles tentam não incitar a violência, sim mostrar que torcer é um negócio legal. Que brincar com o seu amigo... É o que nós fazemos todo dia. Exatamente, gente, né? Dodô. E é por isso que eu faço questão de estar aqui de peito aberto, cara, porque é um programa que eu gosto, que eu curto e que eu respeito, principalmente. Eu nunca vi vocês ofenderem um ouvinte aqui. Eu nunca vi vocês baterem de frente, realmente, sem ter razão. A gente então, aqui ofende só o Mota. Fora é. Mas aí não é o Mota, ofensa, a gente, né? Tem que levar em consideração porque ele é café com leite, né? Nossa, então, que deitada. É cota. Deitada agora. Faz parte da cota. Cota dos trouxas. Mas eu te amo, Mota. Fica tranquilo que eu... O trouxa favorito do estádio. Olha! Que é isso? O Rogério. Ele falou que não maltrata ninguém, você maltrata o ouvinte. O Arley, ouvinte aqui também no Twitter, pediu pra perguntar pra você e pra sua esposa e pra Fabiana como é que foi a disputa de 99-2000 da Libertadores, aí, Corinthians e Palmeiras. Cara, eu sofri demais. É. Eu sou bem honesto. Toda a família dela, além de o mais baixo ter 1,95m e eu ter esse físico de jogador de baralho, entendeu? Então eu levo uma desvantagem tremenda em relação a eles. É. E são seis sobrinhos homens, e os sobrinhos com 30 anos a menos que eu dá o dobro de mim de tamanho, largura e altura. Simplesmente fizeram montinho em mim, velho. Eu tô aqui hoje, eu não montinho? Sei montinho? Montinho. Mas me judiaram demais, velho. O Domênico faz sempre com Mota, montinho. Nossa, velho. Ivan, quem irmão nunca? Dela, safado. Safado. Edson, né? Irmão dela, safado. Eu vou me vingar, bicho. Vai. Culpa pra vocês. Vai pular, mano, em cima deles e eles vão falar assim, sai daqui. Um dia vai ter volta esse negócio. Vai, a família, nossa. Silva vai me conhecer de verdade. Eles estão preocupadíssimos. Nossa. Com essa... O louva-a-Deus vai pousar em cima dele. Esse chassi de grilo aí. O chassi de louva-a-Deus vai pular em cima de mim. Ai, que medo. A família lá é o único lugar do Brasil que tem mais palmeirense que corintiano, bicho. Nossa. É o único, é na casa dela, na família dela. Esse chassi de grilo aí, velho, vai dar um soco. Capaz de se apoiar de novo. Eu corro mais que eles, Motinha. Melhor treinar. Vai ter que respeitar a mulher, senão eu perco ela aí que eu tô ferrado mesmo, velho. Então eu tenho que pegar leve. É, depois que ela jogou o anel fora, velho. É verdade. Já mais informações dos times, mais cornetadas. Daqui a pouco tem um momento sem parar. Agora o Dodô vai dar o recado do McDonald's. McDonald's. Todo mundo gosta de McDonald's. Todo mundo quer McDonald's. Chegaram no McDonald's, hein? Grande cheddar McMelt com dois hambúrgueres e muito cheddar. Mac Fritas Cheddar Bacon. Esse vem com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. É uma delícia, é uma maravilha. E tem o novinho cheddar McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada. Delícia. E muito cheddar. Ah, amigão, você tá no teu carro, agora deu água na boca, né? Olha pra direita aí, ó. Tem um McDonald's ali, ó. Você, olha pra esquerda, tem McDonald's em tudo quanto é lugar, amigão. Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Então corre pro McDonald's, ó, tá um trânsito. Dá uma paradinha no McDonald's, não é verdade? Nossa, claro. É, faz um happy hour ouvindo a gente no McDonald's. Passa lá no drive-thru. Aí você vai ouvindo nós, pega o lanche, vai comendo devagarzinho, encosta o carro, pai, vai ouvindo nós. McDonald's, amigão. É isso aí. Vamos para os ouvintes, agora é o momento sem parar, 3284-7097. No oferecimento de Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Vamos lá, toca as drubas. Só os virgens hoje, só os virgens. Nabo, e o Corinthians tomou nabo. Ai, pro inferno. Nabo, e o Corinthians tomou nabo. Nabo, e o Corinthians tomou nabo. Close, filho, vai. Nabo, e o Corinthians tomou nabo. Ah, é o Mané. Alô. Não, o Mané. Alô. Não. Quem fala? Mané. Igor. Calma. Que, Igor? Igor Rabelo? Igor do quê? Igor Bruno Couto Oliveira. Consegui baralho, truco! Nossa senhora, que nome comprido. Pois é. Você foi viadinha agora, hein? Ai, nossa, nome comprido. Olha, dá uma desmunhecada agora, chefe. Que isso aí, velho? Ô, chefe, você vai sair do armário, chefe. Ô, chefe, você gosta de nomes... Ô, Mota! Ô, chefe, você gosta de nomes curtos ou nomes curtos, compridos? Curtos, curtos. Ah, prefere o curtinho. O Benedetto veio vestido hoje de mexericão. Olha que bonito. Mexericão. Ele parece aquela tangerina. Acho que é na sua, hein, Mota? Era só o que faltava. É verdade, só que faltava. Um viado novo, um viado velho. Motinha. Motinha, você não tem moral pra falar, Motinha. Nossa. Que deitada. Vou dizer uma coisa pra você agora. Mano, sobe o hino, chupa Bambi, vai Corinthians. Vai lá, ô seu borrado. Vai lá, seu borradão. Tá borrado aí, ô trouxa. Troca cueca aí, ô trouxa. Nossa, pra leitada. Vai colocar uma fralda aí, ô trouxa. Trocar por quê? Puxar a fralda aí, então fica sujo, né? Se chacoalhar, escorre pelas pernas, hein? É, coloca uma fralda pra aguentar as próximas rodadas aí. Ô Igor, tudo bem? Boa noite. Não esquenta a cabeça, não. Vamos ser campeão. Boa noite, mano. É verdade. Tamo junto, irmão. Tamo junto, Igor. Igor, o Corinthians ontem tropeçou no Botafogo numa partida em que o Corinthians ele tinha tudo para manter uma vantagem de 9 pontos pro segundo colocado. Triste. E aí, cara, e expectativa agora para as próximas rodadas? Final de semana tem a Ponte e depois é o Palmeiras, hein? O grande clássico. É, mano, tropeçamos ontem aí contra o Botafogo. Corinthians não jogou bem, isso é um fato, todo mundo sabe. Mas no fim do jogo teve um pênalti. O juiz não deu um pênalti mais do que claro. Todo mundo sabe disso. Porque assim. Até o Bá falou que não foi. Se é a favor do Corinthians, todo mundo critica. Né? Todo mundo fala. Sim. Se é contra o Corinthians, ninguém fala mais nada. Todo mundo falou do pênalti. Não, então vou falar. Então vou falar aqui, Dodô. Tem uma musiquinha aqui que eu fiz em homenagem ao meu irmão, ó. Vive sempre a reclamar. Se o juizão não ajuda, se segura, mano, que o Palmeiras vai colar na tua bunda. Nossa, que legal essa música, hein? Ai, nossa, olha como rimou. Mas é uma música das mais legais. Se tivesse que buscar um prêmio, o Grammy Awards ganharia essa música. Eu vou falar um negócio aqui, ó. Espetacular. Mano, eu vou falar um negócio aqui, ó. É uma zoação do Corinthians, mas ficou uma bosta, velho. Não, mas é óbvio que ajuda a letra. A cara do final, mano. Que ajuda uma letra boa. Aqui, a música é boa, velho. Nossa, como grande diz o Ale, é que o Ale não tá aqui. É que o Ale não tá aqui. Vocês não manjam nada de samba pagode. Esse aí, Marcão. Canto original agora pra nós. Vive sempre tão reclamar. De ingratidão me acusa. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa. Ó, quando o cara. Ô, Domênico Gato, quando o cara precisa explicar a paródia, é igual piada quando você precisa parar pra explicar. Não é pagodeiro, malandro. Não, desculpa. Você é ridículo. Assim como essa música que você canta. Não. Igor, música é boa, é ruim. É boa. Igor, o negócio é o seguinte, cara. O Corinthians segundo turno, ele teve aí um aproveitamento muito abaixo do primeiro e acabou frustrando a torcida, porque, de fato, todo mundo esperava que o Corinthians pudesse ser campeão até com uma certa folga. O que, na sua opinião, aconteceu para que o Corinthians tivesse um declínio técnico como tem apresentado aí no Campeonato Brasileiro? Ah, cara, é o seguinte. O Corinthians chegou ao ápice muito rápido no primeiro turno. E agora é óbvio, o Corinthians ele sempre foi taxado como a quarta força do campeonato e o Corinthians não tem time pra nunca teve time pra ganhar nada esse ano. Né? Tá, o cara ele tá fazendo milagre com o que tem, não tem peça de reposição, infelizmente essa é a verdade. Não tem a peça de reposição ali. Se sair o jogo, vai entrar quem? O Casim? É aí que tá. Mas não, tem líder, o Carlinhos, né, irmão. Mas o Corinthians não tem relacionado o Carlinhos. Então, mas é um grave erro do próprio Carilli. Por exemplo, o Pedrinho, que voltou de cirurgia. Ele não foi relacionado aí também, porque nessa última partida ele tava fazendo uma recomposição muscular. Mas o Pedrinho é um moleque que poderia ser muito mais aproveitado dentro do Corinthians. Sim. Por mais que ele tenha feito aí uma cirurgia recentemente, mas não era uma cirurgia grave. Ele já tá em vias de poder voltar e eu espero que o Carilli coloque-o para jogar. Que é muito mais vantagem você colocar um Pedrinho para entrar em campo do que o Giovanni Augusto. O Carlinhos, que é um centroavante que na Copa São Paulo marcou gol a dar com pau. Desculpa, colocar o Casim em campo, irmão, dá chance pro Carlinhos, cara. Por mais que exista um embrólio aí da diretoria do Corinthians aí que parece que não pagou aí parte do passe do moleque, o pai do moleque tá metendo uma pressão falando que o moleque vai embora, mas tecnicamente falando, ele é melhor que o Casim. Põe pra jogar, cara. Põe pra jogar. Dá ficar dando oportunidade pro Casim, que é um grosso. Não joga bem. O cara é ídolo, deixa o cara. Não dá oportunidade pro Carlinhos, que é o moleque vem da base, que nem você falou, mano. Veio fazendo gols, veio dando show na base e não dá oportunidade pro moleque no time profissional. É o novo Lulinha, né? Mas o Igor, eu só vou discordar dessa parada aí do pênalti que você falou. Aí eu concordo que foi pênalti. Pênalti escandaloso na cara daquele banana do árbitro da linha de fundo ali que não acusou. O zagueiro do Botafogo fez ali, o Igor Rabelo. Mas, na boa, cara, o Corinthians ele não pode ficar terceirizando a responsabilidade, jogando nas costas da arbitragem, que de fato errou. Mas o Corinthians ele não tem jogado nada, cara. Eu acho que tá faltando um pouco mais de vontade. Não é que tá faltando vontade pro time em si. Vontade existe. Mas naquele sprint final tem que ter mais vontade. Só vontade não basta. Precisa ter uma vontade ao quadrado. Precisa mostrar que quer ser campeão brasileiro, cara. E o Corinthians, diante de tudo que enfrentou dentro do Campeonato Brasileiro, a desconfiança, o elenco reduzido. Porra, cara, Agora tá numa reta final. O Corinthians tá com a faca e o queijo na mão. 6 pontos de vantagem pro segundo colocado, pro terceiro também. Porra, cara. Cabe ao próprio Corinthians ser campeão. O Corinthians não depende de nada nem de ninguém. Depende dele próprio. Vai pra cima dos caras. Sim, tá faltando esse sprint final. Porque eles deram todo o print todo, sprint todo no começo do campeonato. E aí não sobrou nada agora pro fim do campeonato. O coelho, né? O coelho da São Silvestre. Mais ou menos por aí. Tá certo. Como se fosse. Igor, mas vamos ganhar. Vamos. Obrigado pela audiência, Igor. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Quero mandar um abraço pro meu irmão corintiano, meu tio Luizinho também, que é corintiano. Meu irmão. Boa. É, eu quero falar aí também pros dois estranhos aí. Cara, eu entendo você, porque é o seguinte, eu sou corintiano, a minha esposa é São Paulina, minhas duas cunhadas são paulinas, os meus dois cunhados e a minha sogra são palmeirenses. Cara, eu sou o único certo dentro dessa casa. Você é o único errado. Com certeza. É o único errado. Ainda bem. Você é o único certo, né? Já tomou um montinho deles, cara? Não. Montinho. Imagina a sogra fazendo montinho nele. Não, né? porque eu ia morrer, certeza. Cabe aquela bunda da sogra na sua cara. Juiz! Nossa, naquele final da tarde, quando já tá suada ainda. Peraí, tua sogra tem bunda grande? Pior que tem. Dá pra deitar um copo em pé. Nossa, dá o quê? Um copo em pé, um balde. Não, mas já que você tá abrindo essa intimidade aí, nota pra bunda da sogra, vai. Que é isso? O que o Marcão quer falar de bunda? Ué, não posso? Você não gosta de bunda, rapaz. Você não gosta de deitada. Deitada, hein? Nada, a bunda que você gosta, Marcão. Da bunda masculina, eu não gosto mesmo. É, bunda masculina, quem gosta é você, Marcão. Ah, ai, dá uma segurada, Igor. Curte mesmo. Ai, Igor, você curte mesmo, né? Ô, Igor! Abraço, Igor! Valeu! Um abraço, gente! Valeu, vocês são pagáveis! Valeu, mano! Tem voz e desenho animado. Segundo ouvinte no momento sem parar, sem parar ainda mais fácil, compre-se sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Segundo ouvinte no momento sem parar, sem parar ainda mais fácil, compre-se sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Imagina a sogra dele escutando isso. Tomou nabo! De novo essa merda? Nabo! Ali eu respeito! Nabo! Tá no random, mano. Nabo! Tomou nabo! Ô, mano, é essa ou é do Marcão? Nabo! E o Corinthians tomou nabo! Melhor é do nabo. É, alô. Do nabo é melhor, gente. Alô? Alô? Quem fala? André. André do que, André? André Pereira de Rossi. De Rossi. Quantos anos você tem, André? 36. RG. Sim. Terça-feira, 3.6. Ah, velho. Tem time aí que se perder a próxima vai ficar no Rossi, velho. Ah, sensacional. Sensacional. Vai ficar na Rossi, velho. Seis. Quê? Seis. Tá bom, hein? O RG não vai passar, não. Tá bom. Como não? Seis não passa de ano? Média, não. Ele tá na média. Mas ele tinha o RG número 2. Fala, Manovski. É, eu pediria licença à nossa querida estreia no Ninho. Tape os ouvidos, por gentileza. Ah, não. Tape os ouvidos. Tapou. Ela tá preparada pra tudo, mano. Ela tá preparada pra tudo. Você quer o quê? Vai. Ela é casada com o RG número 2. RG número 2. O que você achou da frase da Marina Rui Barbosa? Ai, que susto. O que ela falou, mano? Que a cortina combina com o tapetinho. Ah! Eu vi essa entrevista, mano. Ela foi sensacional, mano. E aí, RG? Ela foi espetacular. Falou que a cortina é da cor do tapete, mano. Você não imagina o que tinha de neguinho com aspirador na mão. RG! Na mão. Você gosta de tapete laranja, Marcão? Não, o esquema é só no azulejo, eu vi. É o quê? Sem tapete? Ah, é mais legal, velho. Só no porcelanato, velho. Vamos falar uma coisa. Ela cavalo de índio, Marcão. Ela falou na entrevista que o tapete da cor da cortina, mas que ela deixa. Tem tapete. É, né? Aí. Ela não gosta de tapete. Ela falou isso pra quem? Então eu virei um pouco mais fã de Marina Rui Barbosa. Um pouco mais, né, velho? Como não ser, não é mesmo? Como não ser. Agora, Maurício, não perca a nova novela que começou ontem, porque tem a amiguinha do Sombra que vai chegar e é sensacional. É verdade. Quem é a amiguinha do Sombra? É a Ananzinha. Ananzinha, fala, Ananzinha. É porque é do tamanho do Sombra, velho. Mas qual que é a moça? É? Vai ter uma personagem. É nova, ela vai estrear, é nova. Ela nem nasceu ainda, ela vai nascer. Ô, que isso? Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora, o bairro? Vila Augusta. Ah. Guarulhos. Droga. E o... Isso aí. E o time? Verdão, Dodô. Opa! Verdão, pô, você tá amigo. Desanimado, velho. Verdão. É, pensei que você é realista, o cara pensei, é realista. Eu pensei que ele ia entrar mandando no chupa pro mano. Mas por quê? Não, não, não é realista, irmão. É automático já, né? Belo hino, hein? É, ainda pra acabar, o Sombra mete o Moacir Franco ainda. Pra não, Moacir Franco, eu vou falar pra um pra animar negócio, a festa, velho. Né? Olha, essa música mais animada. Respeito aí, tomar um plazinho e um conhaque, tá, você cai aqui agora, velho. Mas nem a Fabiana curtiu aqui, pra você ter uma ideia. Olha o respeito, olha o respeito. De imponente. Parece, ô Vira, parece o Ademir da Guia cantando, velho. Nossa, nossa, Ademir da Guia, né, velho? Caraca, velho. Vamos ter respeito aí, rapaz, vocês estão loucos. Mas, ô velhinho, esse porco aí vai crescer no retrovisor dos homens ou vai ficar nisso mesmo aí? Já cresceu, já. Os caras já estão com medo já. Aonde, já, filhão? Já estão com medo tá borrando, já. Mano. 6 pontos de vantagem. Cresceu aonde? Você sentiu era a voz quanto? Do Mano era Tremo? Quanto? Era 17. Então, Dudu, o Corinthians tá em Maresia, vocês estão na Mogi Bertioga, irmão. Não, é isso não, hein? A brigadeira começou a subida, filho. Já tá tirando. Já era. O Verdão tá tirando. O mano tá correndo olhando pra trás? O mano é aquele igual, sei lá, o brasileiro e o queniano. O Palmeiras é o queniano que tá encostando e não é uma desgraça. Aí ele começa a olhar pra trás, ele olha e aquele desespero, né? Olha pra trás, só vê o nego chegando. Aí tá todo mundo vendo o brasileiro, tá ligado? Ah, hoje você não vai. Aí aparece o queniano e a moto, assim, ó. Aí o cara, a moto tá com 48 km por hora e não pega o queniano, velho. É aquelas passadas, velho. Passadas largas, né? Tamo um motorista pra derrubar o queniano. Fica frio, tá morto, mano. Tamo bom. Sabe o que vai ser triste? Na próxima rodada, quando o Palmeiras não ganhar do Cruzeiro, o Corinthians vencer a ponte, quero ver a cara de tacho de vocês aí. E a outra rodada que nós vamos ganhar lá no nosso salão de festa? Não ganha nada, não ganha nada. Inclusive, salão de festa, se você não sabe, é o estádio do Palmeiras. O Corinthians tem mais vitórias lá dentro do que vocês mesmos. Não fala mentira. Acho que é. Concorda com ele que é mais fácil, Dudu. Deixa eu falar. Eu tô embasado em números. Corinthians e Palmeiras aí, na Arena Corinthians estão empatados em número de vitória e o empate ali, ok. E número agora, de... na Arena do Porco, Corinthians tem mais vitórias que o Palmeiras lá dentro. E número de torneios eliminados, como é que tá? Empate técnico. Esse moleque não vale nada, não fica nem roxo, velho. Como ele tem a bochechinha oleosa, rosa, ele pode ficar roxo ou não, a gente não sabe, você entendeu? Tá esse bom. Mano é uma vergonha, né? Vergonhoso. Mas eu vou falar um negócio, hein? Ô, mano, convenhamos, hein? Porque é o seguinte, o Palmeiras vai jogar depois contra o Cruzeiro. É um adversário difícil, o Cruzeiro, mas um adversário que já conquistou o seu objetivo do parece ano. Parece que não dá já mais nada, né? E aí não dá mais nada, não cai, não consegue ser campeão, porque acho que é difícil, né? E outra, não dá pra enxergar resultados óbvios na próxima rodada, não dá. Cruzeiro não tem aquele, em cima. Nenhum dos dois jogos, aquele jogo que você fala assim, ah não, é barbada isso aí. Mas tá pro Corinthians é mais fácil do que pro Palmeiras. Ah, não sei, mano. Pela tabela, ainda joga em casa, pela tabela, sim. Pela tabela, sim. A tabela Ponte Preta parece ser melhor. É o jogo da vida dos caras, velho. Mas o Corinthians joga fora e o Palmeiras em casa, então... É. Não, mas, ô Domênico, por mais que o Sombra tenha razão, porque o dever de casa do Cruzeiro já foi feito. O Cruzeiro é aquele aluno que passou de ano em setembro. Isso. Mas se a gente parar pra analisar, a campanha do Cruzeiro, cara, é uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Tanto que o próprio Cruzeiro, mesmo depois da conquista da Copa do Brasil, ele veio numa crescente. Perdeu no final de semana pro Atlético Mineiro, foi espancado, tomou 3-1 de virada. Mas o Cruzeiro, no segundo turno, ele tem a terceira melhor campanha, só atrás do Botafogo e do Palmeiras. Não, mano, mas eles não perdem mas nada. Mas a questão é que é o seguinte, nenhum dos dois jogos dá pra você... Não é tipo assim, olha, o Palmeiras recebendo o Atlético Goianiense em casa. Não é. Não é um jogo assim. Nenhum dos dois é. Sim, concordo. Os dois. Então, assim, a variação de resultados que pode acontecer. Você, como São Paulino, isento da coisa. Isento. Não, vamos tentar. Eu não conheço ninguém mais isento do que eu mesmo. O que você acha que pode acontecer? O que eu acho? Se tivesse que apostar na loteria. Coisa. Loteria. Não, pra mim. Não dá, né? Pra mim é, ó. É bem confuso. É triplo nos dois. Não dá, né? Eu tô justamente dizendo isso. Então, por isso não dá, não dá. Porque tem que analisar também, Dodô. A Ponte tá desesperada, gente. Ela precisa ganhar de vocês, mano. De qualquer jeito. A Ponte precisa ganhar mais do que o Corinthians. Mais que o Cruzeiro. Não, a ponte, lógico, mais que o Cruzeiro, a ponte precisa, óbvio. Fácil. Óbvio, o Cruzeiro não tem mais que o Corinthians, por quê? A ponte precisa mais que o Corinthians. Porque eu acho que eu concordo com isso. Porque o Corinthians quer queira, quer não, ele tá 6 pontos à frente. Um empate pro Corinthians é um mau resultado? Um péssimo resultado. Mau resultado? Mal. Depende fora de casa. Depende do que o Palmeiras vai fazer na segunda também. Depende do resultado do Palmeiras. É mal. Se o Santos e Palmeiras ganharem, é péssimo. O empate... Vamos lá, o Corinthians empata. É. Tá? É. Aí vai e aí o Palmeiras ganha do Cruzeiro. Fica 4. É. Isso. O Corinthians pode empatar com o Palmeiras e fica 4. Não, perfeito. Duas rodadas a menos, filho. E o Santos? Não, você tá entendendo meu cálculo? Tem o Santos. Você tá entendendo o que eu tô pensando? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós... Fala pertinho, Casagrande. O que eu tenho uma coisa a dizer é que nós temos a possibilidade do seguinte. O Corinthians, ele vai jogar contra a ponte necessitando o resultado. Desesperado. A melhor forma do Corinthians ganhar os jogos é ele se portando atrás, segurando o jogo como e saindo sempre do fez. Contra-ataque, como sempre fez. Vai ser o primeiro jogo, depois de vários, que nós vamos poder fazer isso. E contra o Palmeiras será a mesma lógica. Então, ou seja, o Corinthians ele está acostumado a jogar. O Carille falou, não vou mudar a forma de jogar, faltando 10 rodadas. É, mas peraí, mas o Grêmio contra... Mas o Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians... O Grêmio procurou o jogo o tempo todo e o Corinthians não conseguiu fazer o contra-ataque em nenhum momento. Não conseguiu, o Grêmio procurou o jogo. O Grêmio não fez para, nada. Eu achei que foi pau a pau os dois. Foi pau a pau os dois, que nenhum dos dois estava tão interessado. Assim, o Corinthians jogou com um empate estando O jogo foi feio, foi muito feio. Tá, então só por isso que ninguém eu acho. Não, nada não, porque não possa. Ele não pode perder. Só seria ruim o caso do empate contra a Ponte e o empate contra o Palmeiras se o Santos ganhar os dois. Aí é ruim. Porque eu não sei o adversário do Santos, quais são os dois. São Paulo já no sábado. Mas o Santos não tem confronto direto. Então, mas se você colocar o Corinthians empatando o próximo jogo, o Corinthians fica a 7 do Palmeiras. O Santos mesmo que o Palmeiras ganhe e o Corinthians e o Santos ganhe, ambos ficam a 4 pontos do Corinthians. O Santos pega o São Paulo. Se o Palmeiras joga o Corinthians e empata, o Palmeiras fica 4 pontos. Só que se o Santos ganhar. Ele pode ficar 2. Exatamente. Mas fica tranquilo, nós vamos fazer o nosso serviço. Com certeza. Vocês não precisam. Nós vamos fazer o nosso. Vocês não precisam mais ganhar essa porra desse jogo. Precisa. Não precisa. Não precisa. Vocês não precisam. Nossa parte precisa sim. Ô, André, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, André. Um abraço. Valeu, Dodô. Você é muito pagável, cara. Valeu. Pagável, obrigado. Valeu, um abraço. Vamos lá, terceiro e último 20 no momento Sem Parar. Sem Parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Já tem mais cornetadas, hein? Toca, Asdrúbal! E o Corinthians tomou nabo! De novo, de novo! Nabo! Riscou o disco, nabo! Olha pro inferno, cambada adiante. Gente, tá com o sistema randômico. Escolheu de novo, né? Escolheu de novo. Sem querer, mano. Não, mas devido ao jogo de ontem, né? Devido. Alô? Só por causa de ontem. Que diabo que carregue. Que isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Brasil. Fala, todo mundo, chupa, Roger. Tadinho, eu vou te matar de você ter entrado no ar, velho. Como assim? Eu tinha que te mandar o chupa. Que história é essa, velho? Cara, eu tô mandando antes de você. Chupa, eu não acredito nisso. Quem eu não é esse? Quem é esse? Quem é esse? É melhor não comentar, cara. Não, mas você tem que falar quem é. É o irmão. São Paulino. É São Bambi. Bambi. Lindo. Mas por acaso o apelido dele é Bumbum Guloso. Que isso? Bumbum Guloso é um trademark do mano. É verdade, mano. Por favor, mas ele eu acho que é antes de você. Inclusive, eu fiz até uma musiquinha pra ele, estilo rap, que a família dele curte. Ah, é? Inclusive, tá com ele lá. Mas ele tá muito tempo sem falar o nome. Mas, Cadinho, primeiro se apresenta, depois eu te alopro. Vai aí, meu amigo. Vamos lá, manda teu nome completo. Meu nome completo é Paulo Ricardo Dourado. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, é o nome de cantor, hein? Paulo Ricardo. E quantos anos você tem, meu velho? 43. É, olhar 43, número... né? Olhar 43, você entendeu? Paulo Ricardo, 43. O apelido dele é Cadinho. Cadinho. E aí? É, hoje com esse tempo, um cadinho de feijão ia bem, viu, Dodô? Sensacional! Vai, é puxador agora aí. Salvou, vamos ver a média. Salvou a hora. O que trouxa vai fazer agora? Gasgou. Peraí. Cadê o... Cadê o puxador? Abre o microfone dele. Meia nove, quase, RG. Eu gosto. Vai passar por um ponto. 69 eu gosto. Cadinho, qual que é o bairro? Pirituba. E o time? São Paulo, tricolor. Ah, tricolor, como eu te amo. Chupa Roger de novo. Chupa Roger. O cara, se Roger. Antecipou antes de você mandar um chupa pra ele. Qual que é a música? Não, qual que é a musiquinha dele? Peraí. Você quer a musiquinha dele, gente? Que você fez pra você quer o rap do Bumbum Guloso? Não, eu posso colocar aqui, galera. Rap do Bumbum Guloso? É, o MC, MC, MC. MC o quê? MC Esqueleto. Eu sou o MC Esqueleto por causa do meu porte físico. Entendi. Ah, lógico. MC Esqueleto. É meu apelido também. Às vezes o pessoal me chama de Esqueleto. Ah, chama também, né? É só se pôr no olho, né? É, esqueleto de hipopótamo. Mas olha, enquanto o MC Esqueleto procura lá o arquivo... Vai lá, vai falando aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cadinho. O pessoal aqui tá pedindo pro São Paulo perder pro Santos atrapalhar a vida do Corinthians. Não precisa mais ganhar porra nenhuma. Não, nós não podemos perder esse jogo, não, Cadinho. Não, Sombra, a gente não perde mais nem. No máximo um jogo esse ano ainda. É isso aí, a gente não vai perder. É o soberano de novo. É esse. Ué, mas quantos clássicos que o Santos ganhou esse ano? Não perdeu nenhum clássico esse então segundo turno. Então vai perder agora, cara. Como isso, mais estatisticamente. Segundo o pai do Domênico, seu Chico. O que tem, meu pai? Ué, o Santos não perdeu nenhum clássico esse ano, Domênico. Ah, não perdeu? Não, então... Eu acho que o resultado será empate. Eu acho que o São Paulo ganha pelo fato do São Paulo jogar em casa. O São Paulo jogando em casa tá massacrando. Eu acho que depende, dos desfalques que vão voltar. Forte, né, desculpa falar, o Santos não perde no Pacaembu há mais de 25 jogos. Mas calma, agora, Marcão. Agora é torcida única, vocês não perdem lá porque vocês estavam contando como mando de campo, mas o Santos jogou lá como visitante? Não. Então você não pode fazer esse cálculo. Mas depende. Nossa, deitou na Xamu. A Xamu tá com a calda murcha. Olha, pega lá o aspirador que puxa água pra pegar o Benedetti. A Xamu tá com a calda murcha. Time do Santos de duas, três partidas atrás, eu não botaria fé contra o São Paulo. Time do Santos, voltando o Renato, voltando o Bruno Henrique, Lucas Lima, Pelé. Que vai ter que jogar muito no Pacaembu. Desculpa, esse Renato tá tendo que tomar comprimido de cartilagem. Não, Jorge. Não, você tá louco, Renatinho não, velho. E outra, o RG, você não acha? Joga. Você não acha o Renato, ele só pode ir pra concentração se um parente ficar com ele no quarto. Nossa senhora, você não acha precipitado, RG? Fala. É igual o velho na UTI, tá ligado? Você não acha fala um no Corinthians melhor que o Renato. Nossa, você é louco. Nossa, de brincadeira, né, RG? O Gabriel inteiro. Deita no Renato. Quem? Você tá louco? Gabriel é um jogador. Gabriel. Hoje? Ontem? Mas tá jogando no primeiro jogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jogou ontem, Gabriel? Nossa, é louco. Ô, RG, o Renato hoje é uma incógnita. Você não pode falar hoje que o Renato é aquele Renato de 3, 4 anos atrás. Tá comparando o Gabriel, que é primeiro volante, com o Renato? Não, tô falando meia. Que meia? Não, jogador de meio campo. Meia boca. Meu Deus. Ô, Vieira. Fecha, Vieira. Tchau. Você fica prestando atenção na porra desse celular aí. Para. Se liga, meu. Tá jogando caminha aqui. Esqueleto aí, MC. Ele é volante, velho. É segundo volante. Galera, mas o Renato jogou muitas partidas pelo Santos aí como primeiro volante. Os caras sabem muito. Tá onde, velho? Tá viajando. Vocês tão loucos. Dá um copo desse Santo Daime. Vocês tão loucos. Primeiro volante nunca. Ele jogou sim, São Paulo. O Renato jogou algumas partidas pelo Santos como primeiro volante. Se foi no seu time de videogame. Acabou a discussão. Renato à parte, galera. Vamos abaixar o Renato. Vamos aloprar o Cadinho que tá. Quer dizer, vamos conversar com o Cadinho que tá falando do outro lado lá, Tadinho. Porque, meu, a sorte dele é que realmente ficou no outro celular e eu não iria conseguir nesse horário reproduzir a música. Peraí, que história é essa de outro celular? Era de quem esse celular? Como assim? É que o Cadinho, ele tem um problema sexual comigo. Tá? Ele foi assim, a amiga nossa que casou com ele, a Marcela, é muito amiga. E quando ele casou com ela, ele falou, amor, eu vou ficar com você o resto da vida, mas eu tenho que ter um homem pelo quem eu me apaixone, porque enquanto eu tô com você, eu lembro dele. E a Marcela, por me conhecer e saber que eu não gosto da fruta, pediu para que ele pensasse em mim. Ele fica feliz e consegue. E consegue entender o que ele está falando com ela. Pode perguntar para ele. Rapaz. É gay enrustido mesmo, cara. Ô, Sombra. Mas que é isso? Direito de resposta. É uma vergonha para o nosso grupo. Direito de resposta pro Cadinho. Quando eu conheci esse estrupiço aí, esse chassi de frango aí, fala pra ele que eu matei duas garrafas de Blue Label lá na casa dele e tô devendo essas garrafas até hoje. O duro é que foi verdade, cara. No nascimento das minhas filhas. Conheci o desgraçado, ele secou meu bar, velho. Pode devolver, aproveita, ó. Cobrança no ar, mano. É, Fabi, não é fácil, não. Viu? E aí não tá fácil aqui, uns 800 conto umas garrafas dessas, hein? Ah, porra, é. Nunca tinha comprado. Ainda, nunca tinha comprado na vida. Primeira que eu compro, o desgraçado vai em casa e toma. Essa garrafa aí, ela veio numa caixa que parecia até um caixão. Parecia até uma garrafa. Era berço, seu estúpido. Não era caixão, porra. Dá até dó, né? Dá até dó. Dá até dó tomar, mas aquele negócio é bom, rapaz. Cadinho, um abraço pra você, Cadinho. Deixa o seu palpite aí pra São Paulo e Santos. São Paulo e Santos, 4-1 pro Tricolor. Nossa! Nossa! Deus, pega o telefone. É um louco. Tô Cadinho! Posso mandar um abraço? Pode, pode sim. Eu queria mandar um abraço aí pros meus amigos aí, o Guilherme Apolinário, meu amigo Múmia, que tá ouvindo aí, o Rangel, Múmia, que são do grupo que a gente discute aí futebol. E um grande abraço pra toda a galera aqui do condomínio Felicity House, a turma do vôlei aqui, que a gente tem uma equipe que a gente faz os jogos. O Marcelo, o Diego, toda a galera aí, um abraço pra todos vocês aí. E vocês são impagáveis, sensacionais. Parabéns, galera. Parabéns mesmo. Valeu, Cadinho. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Esse foi o momento Sem Parar. Sem Parar sempre com muitas novidades para você. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento da Abradif. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00 só nas concessionárias Ford. Também oferecimento de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Dodô, quero ouvir você falar agora do Buscapé, Dodô! Ah, vamos falar do Buscapé, minha gente! Vem cá, hein? Vou te fazer uma pergunta agora, hein? Você conhece o Buscapé? Não conhece? O Buscapé é o melhor lugar para você comparar os preços de tudo que quiser e comprar pela internet. Que beleza. E é só comparar e ver onde o produto que você quer tá mais barato. Aí pronto, pode comprar tranquilo, porque, olha, vou dizer para você, é certeza de melhor preço, viu? E isso sem você sair do seu sofá, viu? Você acessa o Buscapé pelo site ou baixa o aplicativo que é grátis e compra com segurança e muita facilidade. Faz assim, ó, dá um busca agora nessas ofertas que a gente selecionou para você. Olha, olha só que sensacional. Refrigerador Electrolux 310 litros inox por apenas R$ 1.749 ou em até 10 vezes sem juros, hein? 10 vezes sem juros. Outra oferta bacana que eu achei aqui, ó. Fogão Brastemp Clean 4 bocas inox por apenas R$ 790,00, ou em até 10 vezes sem juros, meus amigos. Você não pode perder. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo que é grátis. Muitas ofertas esperam por você por lá, viu? Pensou em comprar barato? Claro, dá um busca no Buscapé. Faz assim, ó. Dá um busca. É isso aí, agora tem cornetadas! Cornetadas no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. O que é, zero ponto, nada. Quando acaba o jogo, pontuação tá estacionada. Se o juiz não ajudar, pode ser direta sem a mão do Jô. A derrota já é certa, na calada ela vem, refém da vingança. Nossa. Foram ganhar da Chape, acabou a esperança. É. Pode ser causada por Bahia ou Botafogo, lindo. Vitória, Atlético, gol. Ponte ao próximo jogo, nossa, já vai sentindo o drama, você vai chorar na cama sem querer. E o primeiro turno foi vencer, e aí se jogou forte, começou a se sentir. Mas é um fraco e já vê outra delas vir. Se parecia um trator e os outros lento no momento, parece um bando de jumento. Que adianta ser campeão em um turno memorável, se no segundo vai ser fraco, deplorável. É quente, já borrou até as cuecas, só já tá escorrendo pelas pernas. Guilherme, sai da reta, Esporto vai subir. Esse é seu B.O. pra eternidade, diz que é campeão. Tá bom, falou. Nossa, não se ilude não, aí, porco chegou. Olha, nossa, eu vou dizer pra vocês que eu acho uma das melhores músicas da minha vida. Um enredo bem elaborado. Excelente. Ah, mas é sensacional. Uma letra bem detalhada. Ô, Domênico, por exemplo, a gente tem que servir aqui como até alicerce certo pro ouvinte. É, talvez aí os familiares não tenham coragem de falar que o cara é ruim. Amigão, se você estiver tentando aí se projetar no rap, tenta outra coisa, irmão. Vai fazer outra coisa, né? Vai tentar jogar bola. Vai fazer um curso de qualquer coisa. Mas é verdade, fraco. Ruim. Não, porque o Motinha, ele fazer isso com um esboço, tá ligado? Ele faz em casa assim, ó, primeiro grava, assim, e ouve. Só pro amigo, né? Vê se é legal. Fala, porra, deixa eu ver se ficou bom. Sabe, hoje qualquer telefone tem gravador, você consegue reproduzir, sabe se o bagulho ficou a pampa. Depois se ouve, né? Ficou zoado. Ô, mano, imagina, mano. Ô, mano, a letra tava na estrada e o ritmo no atalho, velho. Você viu, RG? Pode louco. Mas valeu a tentativa, valeu. Mas ele tentou, vai. Troca de óleo, vai. Filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59, só nas concessionárias Ford. São Paulo com 4 pontos de diferença não cai, mas o Corinthians com 6 não vai ser campeão. Acho engraçado isso. São Paulo tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela. O Corinthians é igual o Senna naquela corrida em Interlagos. Tinha 30 segundos de vantagem, perdeu as marchas, tá com a segunda e com a sexta. Vai chegar arrastando, mas vai chegar campeão. Vamos ver. Tá bom, é. Então tá bom, só que é o seguinte, irmão, concordo contigo. Só que a campanha do São Paulo no segundo turno é muito melhor que a do Corinthians. Mas muito melhor. Com certeza. O que não é suficiente pra deixar seu time numa zona de classificação pra Libertadores. Então dá uma chupada aí. Mas não, mas olha, calma. Pode chegar no fim do ano, calma. A gente mais feliz que vocês. E eu vou dizer que aquela corrida do Ayrton Senna, viu, mano? Que o ouvinte colocou aí, foi o dia que o Bá mais chorou na vida dele de alegria. RG. E o Mota também. O Mota teve seus dias de Ayrton Senna, porque o Mota escapa a quarta todo dia, ou não, Motinha? Não escapa nada aqui, velho. De primeira, segunda, terceira. Escapa todas as marchas. Não tem mais marcha, viu? RG, vamos dar um recado da Bradif? Bora, meu rei. Olha essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm pra você. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou 3 parcelas de R$59, Shadow. Peraí, só 3 parcelas de R$59? Sim. Esse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível tá barato. Ah, e mais, outubro é o mês da troca do amortecedor. Sim, amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan, a partir de 4 parcelas de R$141, Shadow. É isso mesmo, 4 parcelas de R$141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Então consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. É isso aí, mas agora vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não é qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato. O Mendorato, seu parceiro do futebol, é o parça do futebol. Foi ontem, foi um parceiro. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato, ele é douradinho, tem uma casquinha crocante deliciosa. E não importa se você tá curtindo o futebol sozinho, tá com a galera, com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, não é, mano? Boa, Sombra, mandou muito bem, cara. Então vocês já sabem, né, rapaziada? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Inclusive, Sombra, eu quero aproveitar e já vou mandar um grande abraço aqui pro Tchê. Ponte Pretano Roxo, tô ligado que ele vai dar uma facilitada pro Coringão agora no final de semana. Tá pedindo, e o Paulo aí, o Paulo que é palmeirense, Domênico Gato. Opa, é palmeirense lá da IGA Produtos Alimentícios. Valeu, galera da IGA. Um grande abraço pra vocês aí também. Boa, legal. Abraço a todos aí. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano, você colocando essa porcaria dessa música quando o Corinthians ganha e indo no estádio, mano, é igual apostar. Dá uma zica do caramba, mano. A gente avisa. Isso. Rafael corintiano. Pé frio. Aliás, cadê a musiquinha, Rafael, mano? Põe a musiquinha aí, põe aí, mano. Põe aí, eu coloco mesmo. Põe a música, quero ver. Põe a música aí. A gente avisa. O bagulho é o seguinte. Põe a música, né, campeão? Machão. Já é campeão, mas vocês querem colocar aquela porcaria lá, o We Are The Chicken aí, o cambada de trouxa. Vai. Essa moral. Você que começou com o bagulho, eu sou pré. O bagulho é o seguinte, esse maluco aí, qual que é o nome do ouvinte aí? Esqueci o nome dele, mas enfim, ele aí, ele que mandou a mensagem. Bacana, o negócio é o seguinte, Rafael. Não sou eu, Rafael, que perco o gol. Não sou eu que deixo agora esse zaga papinho. Do Botafogo subir sozinha numa cobrança de escanteio e fazer o que bem entender com a zaga do Corinthians. Inclusive, cambada de zagueiro do Corinthians aí que estão jogando aí, Pedro Henrique, Balbuena, pega lá Fagner e Arana também que compõem a linha defensiva. Vamos se ligar, rapaziada. No primeiro turno aí, o Corinthians ele só levou 9 gols o turno inteiro. Ainda faltam, acho que, 10 rodadas. Não, não, um pouco menos. 8 rodadas agora para terminar o Campeonato Brasileiro. Irmão, o Corinthians já tomou 11. Só no retorno já tomou 11. Então o que está acontecendo? Duas bolas de escanteio alçadas na área do Corinthians, a galera dando uma ramelada do jeito que os caras deram. Tô de brincadeira, mano. Vamos se tocar, irmão. Quer ser campeão ou não quer? Então vamos acordar, zaga. Vamos acordar que o bagulho é louco. Mas já não é campeão, não tô entendendo nada. Não tô entendendo. Mas já é, não precisa reclamar. Desespero, velho. Já é campeão, trouxe. Peraí, o que é isso? O que é isso? Vai. Gostei, vamos. Vai, vai. Oi! Hey. Hey. Oi! Oi! Uma galinha, a galinha da vizinha, a vizinha Maricela e depenada. Oh! Depenada, galinha. Vai! Essa não dá, vai, não dá, vai! A galinha Maricela da vizinha. Agora, bebê! Oi! Bota ovo, vamos lá! Fala no banheiro e na cozinha. Ei! Ela bota sem parar. Vai, Simone! A galinha Maricela! Oi! Bota ovo sem parar. A galinha Maricela em casa essa noite. Perde ponto! Perde ponto sem parar! A única galinha Maricela que eu conheço é só ela! E perde ponto sem parar! O maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta! Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiro já separados por fases. Você quer ir assistir só a primeira fase? Boa. A Estela Barros tem essa opção. Quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela Barros também tem essa opção. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil. Tá na hora de você consultar a Estela Barros. Tá na hora de você agitar sua família e seus amigos para viajar para a Rússia. Ligue hoje mesmo, 2166-2250. 2166-2250. Esse é o... Recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Sobe o som, a galinha Maricela perde ponto sem parar. A galinha Maricela perde ponto sem parar. Vai dormir com o cachorro hoje, hein? Fala que a galinha Maricela que eu conheço é a prima de você. Peraí. Vamos agradecer a presença do Estranho no Ninho e da Estranha também. Muito obrigado pela visita de vocês. Boa, nós te agradecemos, Sombra. Eu queria só um tempinho para poder fazer uma utilidade pública, se for possível. É 10 segundos. Sigam o Facebook do Pedrinho o Guerreiro. É uma criança conhecida nossa que sofre de epidermolise bolhosa. Não existe cura e ele precisa de muita ajuda, gente. Tá certo. Pedrinho o Guerreiro. Qualquer coisa, cara... Meu, eu vou colocar no Face aqui, se me permitirem aqui da rádio. Tá. Ajudem essa criança que é bom bem-estar. E parabéns pra vocês, muito obrigado, cara. Obrigada, vocês são sensacionais. Valeu, gente. Estádio 97 volta amanhã, às 5h30, no oferecimento de amendoim Santa Helena, nova linha de aperitivo Santa Helena. O melhor do amendoim, experimente. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Tem um pequeno intervalo político na sequência Night Sessions. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau, mano. Tchau, valeu. Em qualquer lugar. Há um tempo atrás... Aqui forjou-se na luta a nossa brasilidade, combatendo os holandeses em nome da liberdade, indígenas, negros e brancos construíram a unidade. Deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Nosso país tem uma longa história de construção do seu patrimônio. Foi assim na luta pelo petróleo e contra as privatizações da década de 90. Mas agora Temer colocou o Brasil em liquidação. Quer vender a água, a energia, as riquezas do subsolo para os estrangeiros. Retira dos brasileiros o direito de decidir o destino do seu país e é você quem vai pagar a conta. Tarifas mais caras no final do mês e ausência de serviços para os mais pobres. Os mais prejudicados sempre na farra com o patrimônio público. Até a Amazônia querem vender. Um absurdo. Nós somos uma nação, não uma colônia. Somos cidadãs e cidadãos brasileiros. Vamos defender a soberania nacional e os direitos do povo, da atual e das futuras gerações. Vamos nos unir por uma nova independência para o Brasil. A independência da pátria se deu de armas na mão. Nas trincheiras da Bahia, nas matas do Maranhão, com os heróis de Genipapo, é que se fez a nação. Foram muitos patriotas que lutaram e deram a vida para defender o Brasil numa luta desmedida. Contra o jugo do estrangeiro, nosso povo brasileiro até hoje está na linha. Deputado federal por São Paulo, Orlando Silva. O governo Temer quer fazer o Brasil voltar a ser uma colônia. Um Brasil colonizado é um Brasil onde as riquezas que nós produzimos são sugadas pelas grandes potências estrangeiras. Daí o desemprego, a pobreza e a desesperança que tomam conta do nosso povo. Mas vamos reagir, nos unir e lutar por uma nova independência do Brasil. De luta, rebelde valente é a mulher brasileira, como Maria Quitéria, Dandara e Maria Bonita, Dina, Helenira, Pagu e Anitta. Deputado estadual Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. O PCdoB tem a cara da mulher brasileira. Em 95 anos de vida, enfrentamos as maiores dificuldades. Foi perseguido e resistiu. A nossa história de resistência tem muito a ver com a luta da mulher brasileira, como o caso da senadora Vanessa, que junto com outra senadora, ocupou a mesa do Senado para impedir a reforma trabalhista. Senadora do Amazonas, Vanessa Graziottin. Nós, as senadoras, lutamos muito para barrar essa reforma trabalhista do Temer. Uma reforma que só tira o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores. Mas, infelizmente, somos minoria. A maioria do parlamento é conservadora, é machista e não defende os interesses dos mais pobres. Mas nós fizemos um ato de coragem. Uma coragem, no meu caso, que veio do meu partido, o PCdoB, que a cada dia mais incentiva as mulheres a ter voz ativa na política brasileira. Líder do PCdoB na Câmara, Alice Portugal. E lá temos exemplos históricos de mulheres que deram a vida pelo Brasil. Como Maria Quitéria, que pegou em armas para expulsar o colonizador português. É com essa firmeza que nós, comunistas, nos destacamos dos parlamentos e assumimos protagonismo nos sindicatos e nas entidades estudantis. Presidenta da UNE, Mariana Dias. Tenho fazer parte de um partido que valoriza as mulheres. O PCdoB tem uma secretaria específica que trata sobre o tema da mulher e garante a participação das mulheres e da juventude na sua direção. E dá destaque na campanha eleitoral para mulheres e jovens participarem do processo. O PCdoB é um partido feminista de verdade. Deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali. E discriminou ainda mais as mulheres no mundo do trabalho. Não poupou nem as grávidas, permitindo que trabalhem em ambiente insalubre. Agora, ele insiste numa reforma da Previdência que vai impedir a aposentadoria das trabalhadoras pobres da cidade e do campo. Mas nós vamos resistir. A nossa gente tem força e tem espírito varonil. No estado do Maranhão, com coragem juvenil, nas praças o povo resiste ao desmonte do Brasil. Governador do Maranhão, Flávio Dino. O Brasil vive momentos difíceis, mas no Maranhão estamos fazendo diferente. No nosso estado, o Brasil se desenvolve. Estamos conduzindo mais de 800 obras. todas as áreas. São centenas de escolas dignas substituindo escolas precárias. 6 hospitais de grande porte. Milhares de quilômetros de vias urbanas e rodovias. No nosso estado, fazemos um governo de todos nós. Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Encontramos a cidade cheia de problemas, mas estamos trabalhando duro para recuperar a capital da qualidade de vida. Quero dizer que eu fico muito feliz como prefeito de poder dar minha colaboração, de poder colocar o meu trabalho a serviço dessa comunidade. Não somos acomodados. Isso é conversa inventada. Veja a mão do sertanejo pelo trabalho calejada. Se for necessário o povo para fazer um Brasil novo, enfrenta qualquer parada. Presidenta do PCdoB, deputada por Pernambuco, Luciana Santos. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Já dizia o escritor Euclides da Cunha. Ele é forte porque não aceita o que o destino lhe reserva. Ele luta contra todas as dificuldades e faz brotar o futuro. O PCdoB, como sertanejo, sabe enfrentar a dificuldade com serenidade e coragem, com a certeza de que o futuro será do povo brasileiro. O Brasil é muito rico, tem muito potencial, mas toda vez que crescemos, chega logo um general. A ditadura instala, a democracia cala e desce a noite fatal. Suicidaram o Getúlio para o Brasil não crescer. Derrubaram João Goulart para nossa força conter. Tiraram Dilma sem crime. E agora que nos oprime é um impostor no poder. O golpe interrompeu o sonho de um novo dia. Voltamos a passar fome e a viver na carestia. Mas o povo vai lutar para o império derrotar e vai voltar à democracia. Presidente da CTB, Adilson Araújo. O Brasil está perdendo a sua indústria. Temer tem levado as nossas empresas à falência. Uma nação sem indústria não é um país, é uma colônia. Chegou a hora de dar um basta nisso. O desemprego só aumenta e o governo é o grande culpado. Vamos às ruas exigir a saída de Temer e declarar uma nova independência do Brasil. O PCdoB é herdeiro de uma grande revolução. Foi quando o povo russo tomou o futuro em sua mão. E hoje, a gente confia que com luta e rebeldia, outros outubros virão. Toda vida, ainda das coisas que não tenham vida, não é mais do que uma união. Uma união de pedras é edifício. Uma união de tábuas é navio. Uma união de homens é exército. E sem esta união, tudo perde o nome e mais o ser. O edifício sem união é ruína. O navio sem união é naufrágio. O exército sem união é despojo. Até o homem cuja vida consiste na união de alma e corpo, com união é homem. Sem união é cadáver. Presidenta do PCdoB, deputada por Pernambuco, Luciana Santos. Esse falou de sonhos. O sonho de um país independente e desenvolvido, que dê uma vida digna para todos os brasileiros e brasileiras. Vem para o PCdoB lutar por uma nova independência do Brasil. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Energia Afterclub. Lançamentos, sucessos e informações da Dance Music. Energia Afterclub no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia Afterclub. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. Paul Van Dyke em São Paulo. Dia 1º de novembro, véspera de feriado. Paul Van Dyke em São Paulo. Além do Mundial do Trance, show exclusivo na Audio Club. Hi everyone, I'm Paul Van Dyke. Paul Van Dyke. Dia 1º de novembro, Paul Van Dyke. E ainda, Adriano Pagani, Alex the Joker e Emiliano. Informações e vendas, ticket360.com.br. Paul Van Dyke. Promoção exclusiva, Energia 97. PRB.

Energia na Veia. Realização Energia 97. Promoção vai ser assustadoramente incrível. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Night sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite, boa terça-feira pra você. E ela já está ao meu lado, Marina Diniz. Boa noite, Mar. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem com você, Ju. Tudo ótimo. Então tá bom. Me conta o que você fez no fim de semana. Final de semana toquei aqui em São Paulo, no domingo toquei no campeonato de surf lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Final do campeonato, né? Você gosta de surf? Feminino, adoro. Tive minha fase. É. A Caipira de Ribeirão Preto, que era surfista nas férias de janeiro. Você imagina como eu pegava bem onda. Nunca surfei na vida, tenho medo de me afogar, não sei nadar. Nossa, e é um terror. Agora eu não consigo nem passar arrebentação, tô mais cansada. E o que temos pra essa semana? Então, hoje eu preparei um set super disco, eu vou começar com uma música do LCD Sound System, é linda, começa uma intro toda, bom, vocês vão ver, e assim vai seguir o set numa coisa bem disco, com bastante vocal, bem grooveado. Beleza, então é com você, Mar. Vamos lá. Marina Diniz aqui na Energia, no Night Sessions. Night Sessions.